está no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu sou o Coveiro e eu, cara, não sei se isso é uma maldição da família Summers ou da família Grey. Aqui é o Léo e o Vigia é um careca pervertido. Aqui é o Leonardo Bento e Fênix que vale é o Ikki dos Cavaleiros do Zodíaco. E aí temos mais uma vez um convidado, né? Olá, amigo. Eu não tenho uma frase, mas sou o Henrique Bracarista, Mutação em Debate. Feliz de estar aqui, valeu Coveiro pelo convite mais uma vez. Da próxima vez eu terei uma frase, pode ficar tranquilo. Henrique tá escapando dessa frase faz já uns 3, 4 podcasts. Vamos ver até o final, né? Em setembro se ele inventa uma. Um dia sai. Vamos lá. Bom, como vocês perceberam, esse é mais um podcast da gente relacionado a essa saga Vingadores vs X-Men, né? E como eu tinha prometido, a gente já falou sobre a Wanda, já falou sobre outros encontros que teve entre os dois grupos, e faltou falar sobre a Força Fênix, e é esse o tema do nosso podcast de hoje. Então a gente vai dar aquela já famosa paradinha para nossa leitura de e-mails, né? Vai eu e o Léo ler o que é que o pessoal anda mandando aí pra gente, e volta daqui a pouco, onde a gente vai praticamente esmiuçar todos os hospedeiros que a Fênix já possuiu, desse universo em outro, enfim, a gente vai tentar entender o que é essa Força Fênix, e qual é a grande relação dela com essa saga. Então, vamos lá. E-mails. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails. Eu e o Leonardo Florentino. Fala aí. E, bom, mais uma vez participando de um podcast de Avengers vs X-Men, né? De Vingadores vs X-Men. Sempre a gente acha que vai ser curtinho, mas acaba ficando imenso. Então, vamos ler e-mails curtos dessa vez, Léo. Bate e volta. Escolhi 3 aqui. Ó, presta atenção. Primeiro é seu coterrâneo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Isso aí. Eu nem sabia, o cara comenta bastante no site, ó, o Jamil Júnior Perro. Se é assim que pronuncia o sobrenome dele, né? Perro. Bom, ele manda pra gente assim, ó. Olá, vocês que são um pessoal bem informado, poderiam me ajudar? Meu problema, aparentemente, é a coleção Graphic Novels Marvel. Essa que a gente falou aí da Salvat, Léo. Ela está na terceira publicação aqui no Brasil. Porém, até hoje, dia 28 de maio de 2013, eu não encontrei nenhuma venda. Eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas sempre estou indo a Niterói. É o quê? A capital de vocês, Léo? Isso aí? É, todo mundo que mora em São Gonçalo tem que ir em Niterói várias vezes. Onde geralmente as revistas chegam primeiro. Que é isso? É a setorização da setorização. Isso aí. É... Sabe se realmente essas revistas foram publicadas? E se tem algum modo de eu comprá-las online? Obrigado, de qualquer forma, e abraços. Léo, você também não encontrou a revista aí? É, São Gonçalo já sofre naturalmente. Eu conheci de Niterói, pelo menos, né? São Gonçalo, Léo, acho que ficou meio assim, cismado em me levar e tal. Quando o Coveiro veio, nem chegou até aqui. Ele ficou só em Niterói, pra ver como Niterói é a nossa capital mesmo. Não, eu fui até onde me disseram, né? Enfim, fui lá no barzinho de Niterói, ok. Na próxima você vem pra cá. É, vamos conhecer lá, né? Eu tenho bastante leitor aí de Niterói, de São Gonçalo. Jamil e Léo, você também se estiver interessado. O que eu posso dizer é o seguinte, cara. Essas edições da Salvat veio insanamente numa forma de teste pra algumas cidades apenas. O que eu soube até agora é o seguinte, que na quarta edição... eu não sei se é verdade isso, se é boato ou não, eles anunciaram uma carta dizendo que, a partir de então, as edições iam ser publicadas nacionalmente pro Brasil inteiro. Então, se você não viu essa revista aí na sua banca, não é porque não chegou, não é culpa da distribuidora nem nada, é porque ela realmente não foi programada para chegar na sua cidade. Para você ter uma ideia, Léo, nem São Paulo capital tinha. Se não tem na São Paulo capital, o negócio tá ruim mesmo. É, né? É o fim do mundo, né? Ela foi parar em Guarulhos e outra cidade interior aqui, e foi assim que eu consegui a primeira edição. Eu acho que eles não confiaram no taco, na demanda e por aí vai, botaram uma coisa muito setorizada, e aí eles viram que o negócio realmente chamou a atenção, e eles vão mandar ver, né? O que eu posso dizer é o seguinte, a primeira edição que eu comprei, ela é excelente, a encadernação dela, Léo, é perfeita, sabe aquela borda que vai com linha, sabe, sem risco de soltar, como antigamente tinha nas primeiras encadernadas da Panini. Inclusive, nessa saga eu tava acompanhando pra fazer o podcast com maiores clássicos do X-Men 4, se você puxar demais, a página solta, né? É, essas coladas são meio perigosas mesmo. É, essa aí, cara, realmente você vê o fiozinho no negócio mesmo costurado, então perfeito. Aguarda mais um pouquinho, Jamil, que eu acho que daqui a pouquinho, não deve demorar muito, você vai ter essa encadenação aí, essa coleção aí da Salvati. Eu acho que agora eles abriram o olho e viram que realmente o pessoal tá querendo. Aí vão lançar em larga escala, como deveria ter sido desde o começo, né? Será que eles vão começar da edição 4? Não, acho que eles vão voltar atrás. Tem vários boatos aí que eu não vou nem falar aqui por e-mail, relacionado a ressarcimento, por aí vai. Não quero nem falar porque eu não tô muito ciente, então não vou falar do que eu não sei, né? Então, o segundo e-mail é do Henrique Silvino Guilardi. Acho que é assim que se pronuncia, ele é de São Paulo, capital. Sobre o Multiverso, ele diz assim: Olá pessoal, gosto muito de ler as HQs que rolam no Multiverso, principalmente do Aranha. Acho que ele quis dizer Multiverso, não Multiverso, mas tudo bem. Eu acho que é Multiverso, ele se confundiu. É. Gostei muito desse novo Homem-Aranha, o Miles Morales, mas eu gostaria de saber uma questão sobre o Peter Parker. Será que ele realmente morreu? Tipo, será que tem a chance de algum distúrbio temporal trazer ele de volta? Mesmo que... Igual o Capitão América. Mesmo que ele tenha, sei lá, tipo, se materializado ou algo do gênero. Ou, infelizmente, ele realmente morreu. O cara gostou mesmo do Peter Parker Ultimate. Coitado. É. Agradeço desde já e peço desculpa, essa pergunta foi meio confusa. É que eu achei tão legal o arco de histórias do Aranha Ultimate sendo o Peter Parker. Não gostaria que ele ficasse só na lembrança dos personagens. Agradeço a atenção. Cara, você leu o arco da morte, Léo? Então, o da morte eu não cheguei a ler o arco, eu li por cima, assim. Eu li algumas coisas e eu achei muito bom já. Se eu lesse, quando eu chegar a pegar pra ler ele mesmo, sei que eu vou gostar mais ainda. Engraçado é o desapego do pessoal pra o personagem, né? Ninguém. Todo mundo reclama das voltas, mas quando morre, esse meio é a prova aqui, todo mundo quer que volte, né? É. O negócio é esse. E assim, o multiverso, a característica principal dele é que quando os personagens morrem, eles realmente morrem, assim, a maioria. Até agora, né? Morreu, tá morto. É, até porque, assim, ele já tem o Homem-Aranha 66, já tem o Wolverine 66, então pode morrer. O Wolverine de lá morreu, o Magneto, o Xavier, o Ciclope, o Homem-Aranha, todos os principais morreram, assim. Cara, é assim, é uma oportunidade única de você ver uma... Até bem contada, né? Porque até então foram mais de 100 edições com o Peter Parker Ultimate. É muito boa, eu entendo todo o seu entristecimento por perder um personagem que você vem acompanhando há mais de 5 anos. Eu também era um deles, né? Apesar de ter já me distanciado do multiverso. Mas o Miles Morales tá vindo aí, tá tomando seu espaço, bem elogiado sempre. Eu acho que pro bem, apesar de você ter colocado infelizmente, mas pra ser feliz mesmo, ele não deveria voltar. E eu acho que não volta. Também, e isso acabou fechando a história dele mesmo. É uma pena porque ele era um personagem muito bom mesmo, a versão dele Ultimate é excelente, mas eu também acho que é uma coisa boa, assim, foi melhor que ele não volte pra estragar uma história que acabou tão bem. E o Miles Morales é um personagem muito bom e tá aí. E assim, ao contrário do resto do universo, o Homem-Aranha continuou bom, até porque continuou com seu autor original. E é isso, assim, eu vou até linkar aqui no podcast um artigo que eu fiz quando ele morreu sobre um pouco sobre a história inteira do versão Ultimate do Aranha, que eu acho que você vai gostar. Léo é a pessoa certa pra falar disso, ele resumiu tudo do Peter Parker Ultimate. Assim, foi até bacana, né, porque casou com os 50 anos, né, uma homenagem a isso, tinha essa versão que já tá há bastante tempo no mercado e casou perfeitamente, né? Na época tá ele morrendo aqui no Brasil e a gente poder fechar todo um ciclo em cima dele. Exatamente. E aí o último e-mail aqui é do Samuel Augustinho, de Praia Grande, São Paulo. Mas ele mandou um e-mail imenso, eu não vou ler tudo, vou ler rapidinho. Tem muita gente que gosta de mandar a história da vida de leitor pra gente, né? A gente até gosta de ouvir, é bacana saber, né? De várias épocas, cada um começou de um momento diferente. Mas não dá pra ler tudo no nosso tempo curto daqui no Nominata, né? Olha lá. Conheci o site por meio do Inominata 66. Ó, bacana, né? Começar pelo podcast, né? Então, o Inominata me chamou a atenção, visto que passei minha infância viciado em heróis, recebendo até de alguns amigos mais velhos algumas raridades. Mas depois de um tempo, comecei a me desapegar e fiquei mais na onda do anime. Triste. É, realmente triste. O Felga que não me escute, enfim. Agora voltei a ler HQ e comecei primeiro pelo Homem-Aranha, desde a Amazing Fantasy XV. É, realmente, eu tenho um saco. É. Se bem que você não é o único, né? Eu soube que o Quinho também tá começando desde o começo aí. Realmente tem coragem. E ao ouvir o Inuminata sobre as sagas e o mundo Marvel em geral, me deixa mais por dentro de um pouco de cada coisa. Só tenho uma coisa para pedir. Nos avise quando vocês estiverem para falar alguma coisa de spoilers. Ou acontecendo algo muito importante. Porque acaba com a surpresa do leitor. Obrigado pelas horas de diversão e curiosidade. Ih, Léo. Deu uma puxão de orelha aqui. Mas a gente quase não fala spoiler, né? É, eu não entendi muito bem. Acho que... Será que ele dizia spoilers de sagas antigas, assim? Partes importantes da história? É, não tem como dar um aviso, cara. Minha dica é o seguinte. Se você acha que... A gente vai falar muito uma coisa que você não leu ainda, não ouça o podcast ainda. Corra, leia primeiro sobre as histórias aí que devem estar relacionadas e parta pra cima. Porque realmente, por exemplo, quem não leu a minissérie Vingadores vs X-Men dos anos 80, né, que a gente falou no último podcast, vai estar um monte de spoiler ali. Não tem como a gente discutir a saga sem falar. Esse podcast mesmo, a gente vai falar sobre edições que acabaram de sair do Brasil. Então, se você não comprou, por exemplo, a terceira edição de Vingadores vs X-Men, nem pare por aqui nos e-mails, que a gente vai falar sobre um fato muito, muito importante que acontece ali naquela revista, na edição de junho. Então, se não ouviu, recua. Quando a gente começar a falar, você só vai até a Rachel Gray e depois volta. Isso aí. Bom, Ali continua aqui. Gosto muito de vocês e cheguei a ouvir o podcast 1, 2 e 3. Só que eu parei daí e dei um tempo, deve ser isso. Ele faz com o podcast igual ele faz com a revista, ele vai vir do primeiro até o... E agora voltei a ouvir e já tem até o Theo 33. Pense na minha alegria. Oh, que bom a gente tá tendo alegria aqui, galera. Bom saber que a gente tá. Mas para minha tristeza, não consegui baixar todos, só a partir do 18. É, isso aí é falha nossa, porque a gente não conseguiu upar tudinho de novo, né? Mas calma que a gente está resolvendo aos poucos isso. E eu estou aguardando vocês uparem os antigos, para a diversão de nós ouvintes. É, aos poucos estaremos lá, Léo. É, pode deixar. A gente chega lá. Bom, aí ele deu umas dicas aqui de como a gente pode melhorar o podcast, aí colocar em outros provedores, aquelas velhas questões do RSS que a gente tá devendo também. E termina o e-mail aqui. Sem mais, agradeço muito a todos que estão envolvidos no projeto e espero que tenha cada vez mais Inominatas 66. De um amigo que vocês não conhecem, Samuel. Pô, velho, eu nunca tive um amigo que eu nunca conheci. Samuel, obrigado, gostei muito de ser tua amizade, assim. Léo também, com certeza. Com certeza. Esses amigos que a gente desconhece. Tô suando, viu, Samuel? Bacana seu e-mail, muito bacana, assim, dá uma animação muito grande ver que tem muita gente que, sabe, que gosta tanto de ouvir o podcast, porque a gente sabe que não é um dos principais focos do site. A gente é um site de notícias, antes de mais nada, né? A ideia da gente é dar todo tipo de notícia no site. Mas a gente viu que ao longo desse tempo, desde que o Ed fundou o podcast aqui, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que tem muitos leitores que estão fiéis a isso, apesar de umas pequenas pausas que houve, mas que mais e mais aparecem, se agregam, e é o que dá vontade, né? Dá gosto de eu e o Léo estarmos noites e noites aqui editando esses podcasts, né, Léo? Isso aí, é bom saber que as pessoas realmente gostam tanto, assim, se interessam, é bem legal pra gente. É, e um e-mail animado feito esse é que dá ainda mais gás pra gente. Então, calma, nós vamos realmente reupar todos, temos provedores aí novos aí pra colocar, a gente deu uma olhada nas suas dicas aqui, eu não entendi muito com esse lance de vitrine, depois eu e Léo vamos pesquisar mais direitinho, mas pode ficar tranquilo que a gente tem muito plano pra nosso podcast a partir desse ano em diante, né? Agora que eu e o Léo estamos dividindo o peso, né? A gente tem podcasts programados até o final do ano. Inclusive nosso podcast número 50, né? Mais comemorativo impossível. Então, pra quem quiser, como o Samuel, como o Henrique e o Jamil, mandar e-mails com sugestões, dúvidas, elogiando também, nunca é demais, né? inominata@marvel66. Ou segue aí a dica desses 3 aí que tiveram preguiça de entrar no e-mail deles e já mandaram pro nosso formuláriozinho. Você vai lá em contato, no menu do nosso site, preenche todos os seus dados e pode mandar sua pergunta, suas informações, enfim. Manda que a gente vai estar lendo aqui no nosso podcast. Beleza? Então vamos agora voltar pra nossa discussão, Léo. Tentar entender um pouquinho sobre essa Força Fênix. Do you know the legend of the Phoenix? I'm not interested in legends right now. The phoenix was a mythical bird that was consumed by fire, but always rose again from the ashes. Perhaps that's what the phoenix represents. Hope, which never dies. Please, think about it, Cyclops. Bom, pessoal, quem andou lendo aí a edição zero da Vingadores vs X-Men, né, viu que a Força Fênix mais uma vez está voltando para a Terra. Ela é uma entidade, uma força cósmica que está já há bastante tempo ligada com as histórias dos X-Men, né? Quem é fã da Jean Grey aí sabe que essa entidade está mais que vinculada com a essência dela. É até difícil de separar uma da outra. Só que dentro da mitologia da Marvel, né, ela é muito mais além do nascimento da Jean, óbvio, né, uma entidade cósmica como ela. E a gente vai começar esse podcast falando um pouco de como era essa Força Fênix antes da Jean, né, o que que se tinha sobre ela. Claro que isso veio em outros retcons que a gente leu depois, né, tanto da fase do Excalibur quanto até da fase dos X-Men, mas enfim. Em essência, a Fênix está ligada com a mitologia grega, né. Não sei se alguém quer até dar uma aula na minha frente aqui, mas a gente vai falar só o básicozinho. Que é aquela entidade ligada à morte e à vida. Que justamente é um animal, né, associado com um pássaro de fogo. E que toda vez que ele morria, né, ele ressurgia das próprias cinzas, né? E isso até muitas vezes foi usado como um símbolo de outras religiões, além da grega, né? O próprio começo do cristianismo tinha a ver com isso. É até se mistura um pouco essas ligações religiosas entre uma e outra, né, dependendo de... Esse arquétipo de um pássaro de fogo que renasce da cinza, na verdade, ele acontece em muitas culturas, simultaneamente. Tem a Feng chinesa, que, como é que ela chama mesmo? É Feng alguma coisa, Feng Huang, eu acho. Nós temos no Egito, é um arquétipo, assim, comum a várias culturas. É uma coisa basicamente universal na Terra. É uma curiosidade, se você for parar pra pensar. É, não é veio com Harry Potter, que muita gente acha que veio, né? E no universo Marvel, ela já tinha uma ligação muito forte, por exemplo, com a cultura Xia. Claro que a gente só ouve falar do Xia depois, muito depois da Fênix ser possuída. Mas o primeiro grande hospedeiro da Fênix, se a gente for considerar os retcons mais atuais, foi um tal de Rockshear, que era um antecessor, né, um antepassado do tal do Corvus. Ele, a princípio, né, segundo as histórias chiás mais antigas, teria sido o primeiro cara a possuir a Força Fênix. Acabou, como toda vez que ela possuía alguém, né, se descontrolando e por aí vai, atacando, destruindo planetas. E ele só foi derrotado com a primeira formação da Guarda Imperial Xia. A guarda foi formada justamente pra poder derrotá-lo, entendeu? É, pois é, né? A origem da guarda tá totalmente vinculada à Força Fênix. Ele foi destruído, mas uma essência, né, um pequeno fragmento dessa Força Fênix chegou a ser vinculada com a espada dele, que é hoje essa espada do tal do Corvus, que só quem é um descendente do Rockshear é que consegue levantar ela. Foi o retcon que o Brubaker fez lá no... Em ascensão e queda do Império X, então ele só apareceu praticamente nesse arco. Ele não apareceu muito mais que isso, não. Uma versão da história que existia associada ao aquele Pharaoh, aquele personagem, que eu tava lendo aqui, que a Fênix seria feita da mesma matéria do universo, quando ela seria a fagulha da vida e da destruição. Quando ela surgiu, ela não teria forma nem consciência, ela era só um monte de energia. E ela foi atraída pela mente desse Pharaoh, que é um cara muito antigo também lá no universo Marvel, e ele venerava a Fênix grega, essa Fênix. Então, por causa disso, por causa da crença dele que a Fênix teria assumido essa forma da Fênix, e ela foi atraída pela mente dele, pelos sentimentos dele, e ela começou a ter uma consciência, sentimentos, essa coisa toda. E ela ficou junto com ele por um tempo, e depois apareceu o tal do Necron, ou Necron, e ele tentou roubar ela e tal, e ela fugiu pro espaço de novo. Então essa é uma origem alternativa que tem pra Fênix, a gente não sabe exatamente como que isso se encaixa. É que na verdade o que rola aí é a sobreposição de dois retcons, né? O mais antigo, que é o do Alan Davis, lá no Excalibur, que aparece esse Pharaoh que cria esse background pra Fênix. E o Brubaker meio que passa por cima disso lá em Ascensão e Queda do Império Shia, quando ele fala do Hulk Shia. Mas normal dá pra conciliar os dois. Eu acho que dá, porque o por exemplo, o Feron, só pra situar, ele é um, digamos assim, um parceiro, um co-estudante do Merlin, né? Que dá meio-meia, né? Que é muito ligado com a história do Excalibur. E os dois foram discípulos desse tal, desse Necron. A história do Feron é que ele, depois que perdeu essa força Fênix, né? Ele começou a criar várias descendentes, ou uma ordem, por aí vai, de pessoas que se tornassem capazes de ser o avatar de futuras vindas da Fênix, né? E tanto que, mais pra frente, um discípulo desse Feron, né? Que parecia mais um elfozinho, né? Um jovenzinho que... Parecia aquele personagem... Lembra agora do Caverna do Dragão? Qual que é o mago lá do Caverna do Dragão? Dos magos, não? O Presto, parecia o Presto. Ah, né? Presto. É, só que o cabelo mais pretinho, né? É. E aí o Feron, esse jovem Feron, é que deveria ser o digamos assim, o hospedeiro da futura Fênix. E até um choque entre ele e a Rachel, porque a Rachel aqui, durante a fase do Excalibur, que tava possuindo a força Fênix. Aí tem todo um bololô relacionado a uma anti-Fênix, que ele tinha que, na verdade, possuir ela pra derrotar essa anti-Fênix. E por aí vai. É uma, como fala assim, é uma história dentro da história que foi criada. Eu acho que dá pra conciliar as duas sim, viu, Henrique? Porque o Rockshear, a gente pode dizer que ele é uma coisa muito mais antiga lá na época do Império Shi'ar. O Feron só conta a história da relação dela com a Terra. A gente pode supor que o Feron não foi o primeiro cara a ser possuído e que outras raças já foram possuídas antes, né? Principalmente se a gente for contar tantas hospedeiras que apareceram naquela sala branca da Fênix lá pra frente na fase do Morrison, né? E sem falar que como os Shi'ar são muito mais antigos que os humanos também, isso acaba dando pra conciliar de qualquer jeito, porque é uma época que a Força Fênix era mais jovem, isso eu não vejo problema não. E essa anti-Fênix também acabou desaparecendo, né? Depois do Excalibur, ela não apareceu em lugar nenhum mais. Depois que o Claremont saiu da jogada, né? Isso aí se perdeu completamente. Mas a gente pode até comentar um pouco dele quando falar da Rachel, né? Já que essa história é bastante relacionada a ela. Não sei se a gente vai falar do Feron mais pra frente, mas é uma contribuição importante que ele deixa de legado, além do menininho lá do Presto, lá do Baixo dos Magos, tem também a questão de... Ele que pede pra Fênix criar, então, um pilar de energia que acaba sendo... que liga, né, o multiverso e acaba sendo transformado na base do Excalibur quando o Excalibur, logo na primeira encarnação do título com o Claremont e com o Alan Davis. Ah, é verdade. Aquele farol que era a base do Excalibur na nossa realidade e que em outras realidades eram outras coisas, foi uma criação... Eu não sei se ele pediu a Fênix, na verdade ele estava possuído pela Fênix e ele que fez aquilo, né? É, ele utilizou-se da Fênix do poder da Fênix para criar aquilo. E é uma coisa muito bacana de associar isso, por quê? Porque a Fênix, ela tá totalmente vinculada com essa história de multirrealidade, né? De multiverso. E é ela que ajuda a consertar o Cristal Micron lá para frente. Então ela tem, na verdade, toda uma base em relação com essa história de multirrealidade e multiverso. É, a própria Marvel Wiki considera que a Fênix é uma das guardiãs de fato do Cristal Micron, né? Então, além dos outros guardiões que a gente já conhece, que os próprios X-Men encontraram, logo que esse conceito de Cristal Micron foi criado, algumas edições depois do surgimento da Fênix, em X-Men 107, 106, lá tudo, aí a Marvel Wiki relata a Fênix como uma co-guardiã, então, de fato, do Cristal. Só pra pontuar aqui, então, o que é em essência, já que a gente falou dos primeiros hospedeiros, mas não sabe bem definir o que é aquela energia, né? Eu vou ler aqui o que tem em vários resumos, pelo menos assim, um que eu gosto muito é o do Comic Vine, e diz o seguinte, que ela é uma entidade imortal de uma força primária universal da vida. Então ela nasceu do vácuo entre os estados dos seres, né? Aí é aquela coisa filosófica. E que a origem dela tá ligada com todas as energias psiônicas que existem, né? E de tudo que é eterno, em todas as realidades, e de todo o Omniverso. E ela, como o Beto falou aí, é uma das guardiões do Cristal Micron no Império Shi'ar. A gente vai ver que ela vai bater de frente com muito personagem, inclusive com o próprio Galactus. Mas a gente vai, mais pra frente, falar sobre isso. I can't control it! pra, de fato, introduzir a personagem da Fênix no universo Marvel, a gente tem que falar um pouco do passado da Jean Grey, né? Eu vou começar a contar um pouquinho sobre isso, depois eu toco a bola pro Bento, que o Bento é um dos fãs da personagem aí. Beleza. Pelo menos ela casou com o seu personagem preferido, né? Então alguma coisa tem que haver. E ela é a minha personagem predileta feminina também. Ah, então tá bom. Então, é curioso saber o seguinte, toda a história da Jean tá relacionada com aquele momento que ela ficou em coma, porque ela tava presa, né, a mente dela, com a da amiguinha que sofreu um atropelamento, né? E ela ficou em coma por anos, né? Até o professor Xavier, sim, a gente saber, né? Isso foi um retcon também. Ficar tentando ajudar ela, né? Fazendo várias visitas até conseguir reestruturar a mente dela pra, lá pros seus 15 anos, ela poder ingressar no Instituto Xavier. O lance aqui foi, durante essa fase, a Força Fênix, pela primeira vez, teve contato com a Jean, né? Eu acho que foi um grito mental tão intenso que ela, lá dos confins do espaço, percebeu que tinha alguém poderoso o suficiente pra contê-la, e ela foi se aproximando da Terra, se a gente considerar agora um retcon, né? Mais uma vez, né? Então ela ficou meio que sondando a Jean Grey nessa história. Parece que essa menina, amiga da Jean, que tava morrendo, chama Annie Richards. A Jean criou um elo mental com ela quando ela tava morrendo e tava impedindo dela ir pro além. Ela tava meio que ficando presa no mundo carnal e a Jean tava sendo levada pro além junto com ela. E essa coisa de transcender a vida e a morte que atraiu a Fênix pra Jean, né, que a Jean tinha um poder de fazer isso. E parece que foi a Fênix que salvou ela de ir pro além, alguma coisa do tipo. Aí muito tempo depois, numa das histórias dos X-Men, onde o Claremont já tinha assumido e os desenhos acho que era do David Crocker, né? A gente pode alegar que ele é o criador da Fênix no universo Marvel, né? Junto com o Claremont. A Jean foi submetida numa situação de risco de vida, né? Ela estava junto com os outros X-Men num ônibus espacial, ia ser alvejada por radiação cósmica, né? A mesma que transformou o Quarteto Fantástico que ele é hoje, mas vai lá saber o que faz com o mutante, né? E aí ela era a única capacidade de poder salvar o grupo. O lance todo é que ela ia se proteger com um casulo telecinético e ao mesmo tempo conseguir ler a mente do... como era o nome dele? Peter Corvo. Do Peter Corvo, isso exatamente. E aí o plano era legal, né? Ela conteve todos os outros membros dos X-Men numa cápsula lá de proteção. Só que mesmo assim a energia era intensa demais pra ela poder resistir, né? Ela ia acabar morrendo. E só foi salva, realmente, porque ela foi dominada, né? Foi encarnada, vamos dizer assim, pela Força Fênix. O ônibus espacial cai, acho que é Bahia Jamaica o nome do lugar, né? Isso, é Bahia Jamaica. E aí fica aquele momento de tensão, né? Que aconteceu, todos os X-Men se salvam. E aí ela surge, né? Toda poderosa, saindo da Bahia lá. Ninguém entende nada, pô, o que aconteceu com a Jean? Expelindo energia pra tudo quanto é lado. Desmaia, e a partir de então ela fica completamente mudada, completamente diferente. É um processo progressivo, né? Ela emerge da Bahia na edição X-Men 101, que o nome dela em português, tradução literal, seria como uma fênix, tipo, vindo das cinzas. E aí tem, já naquele, ela já emerge da água naquele uniforme já clássico da Fênix, em tons de verde, amarelo e preto. E ninguém sabe, tipo, ela mesma sabe também como aquele uniforme veio parar ali, como se ela tivesse mimetizado aquele corpo. E aí ela voa como uma fênix. E aí, logo depois, ela desmaia, como o coveiro falou, ela vai pro hospital, o psicólogo conversa com ela, ela não sabe explicar o que aconteceu, e aí, progressivamente, vai se encaminhando. Então, nesse momento, a gente costuma chamar de Saga da Fênix, só, não Fênix Negra nesse momento. E aí, só 30 edições depois vai se iniciar mesmo a Saga da Fênix Negra. E aí, o que a gente vai descobrir por retcons, que vão ser lançados lá, tipo, anos depois, isso que acontece em 76. Em 86, 10 anos depois, quando ela vai ressurgir na história do Quarteto dos Vingadores, que vai culminar em X-Factor, a gente vai saber que, na verdade, o que aconteceu naquele momento é que a Fênix, ela se vinculou a Jean naquele momento, já que ela já havia perseguindo a Jean desde a infância da personagem, e ela usa, então, pega um fragmento da essência da Jean, cria uma duplicata do corpo, com toda a personalidade da Jean, todas as memórias, tudo que ela passou, e ocupa o lugar da Jean. Então, o corpo da Jean fica lá no fundo da Bahia, e aquela que emerge, na verdade, é uma duplicata. Agora, tipo, a Jean emergiu de lá tudo e a gente tem, pô, e ninguém achou estranho, ninguém fez uma busca e apreensão lá embaixo, não foi verificar, já que ela emergiu como uma fênix, ninguém foi tentar ver o que aconteceu com ela, ninguém foi encontrar o corpo dela no fundo da Bahia também, né, mano? E vai lembrar que esse retcon tem uma origem curiosa também, que isso aí, na verdade, surgiu meio que fanfic entre o Kurt Busiek e mais outros dois amigos dele, que foram o primeiro grande fã-clube organizado da Marvel. O Busiek ficou sabendo que havia um movimento para poder montar os X-Men originais de novo e trazer o X-Factor. E ele, com esses amigos, acabou criando essa história para poder ser um background convincente. E nesse meio tempo teve uma Comic Con em Ithaca, eu acho, Nova York. O Busiek ficou na casa do Roger Stern e ele acabou conversando sobre isso com ele. O Stern passou essa ideia para a Marvel. Na época, quem ia ser a personagem feminina de X-Factor ia ser a Crystal. Aí o Stern passou essa ideia para o alto escalão da Marvel. E eles acabaram comprando do Busiek e lançaram o X-Factor com esse retcon bem nas coxas, porque fica cheio de ponta solta, na verdade. É isso que eu ia falar, né? O Bento colocou, mas assim, isso é uma ideia que foi introduzida muito depois. Não tinha como o pessoal sundar a Bahia se tava de corpo lá preso no, por anos e anos. Sim, né? Não, mas é que mesmo a Fênix, pô, e ela emerge daquele lugar, pô, alguma coisa estranha poderia ter ali no. Eu não imaginaria, Bento. É tanto que assim, hoje, esse próprio retcon que o Henrique tá falando, ele chega a ser desfeito, né? Porque ele não bate, inclusive, com a origem da Fênix. É, depois que ela seguiu adiante pra, tanto pra Madeline Pryor como pra Rachel Grey. Mas a gente fala isso na hora, né? Nesse comecinho aí, vai lembrar também que foi cheio de problemas editoriais por conta da Fênix. Porque o tanto editor de X-Men, que nessa época eu acho que já era o Stern, quanto o Jim Shooter, não aceitaram muito bem colocar uma personagem tão poderosa no meio dos X-Men. E ela ia acabar ficando a Fênix e os X-Men, eles iam se tornar obsoletos. Então foi rolando cheio de manobra de bastidor para ir tentar diminuir o poder da Fênix. Teve meio uma guerrinha entre o Byrne e o Claremont e o editorial por conta dessa personagem. E assim, o próprio nome Fênix nessa, faz todo sentido, né? Ela ia morrer e ela ressurgiu como uma Fênix. E eu vi aqui em algum lugar da minha pesquisa, dizendo que a ideia nessa época da saga da Fênix, a saga da Fênix Negra, que foi quando a primeira vez que apareceu a personagem, era de que a Fênix, na verdade, era a Jean Grey, ela tava transcendendo os poderes dela. No momento em que ela tava lá quase morrendo por radiação na nave caindo na Terra, ela teria transcendido, meio que se tornado um ser de energia e remodelado o próprio corpo e começado a ficar muito, muito poderosa. Até que ela ficou descontrolada e tal, e ela teria se suicidado lá na Lua. Enfim, a Fênix não seria uma entidade cósmica. Agora eu não sei se isso bate mesmo ou não. É quase que uma mutação secundária da Jean, então, por essa ideia. É, meio que ela atingindo um potencial absurdo do poder dela, uma coisa do tipo. É, na verdade, ela... É aquela história, né? De depois, muito depois, nas minisséries da Fênix, né? Que a gente vai adiante, teria que ser um corpo, né, um hospedeiro nível ômega para poder suportar a entidade. E a Jean seria o caso. Já que a gente tá falando aqui da fase da Fênix Negra, fala aí, Bento, um pouco disso aí. Bom, então, como eu falei, né, então aí, tipo, a Jean vai nesse caminho progressivo tudo, e aí quase praticamente 30 edições depois, por volta da edição de Uncanny 130, vai começar, então, a fase da Fênix Negra que a gente é introduzido, por exemplo, ao Clube do Inferno, ao Círculo Interno, Clube do Inferno com Sebastian Shaw, Emma Frost do Man, e nisso também o Mestre Mental que retorna, né? Ele já tinha sido membro da primeira formação da Irmandade dos Mutantes, e ele tá de volta aí, buscando, então, se associar ao fazer parte do Círculo Interno e tudo mais. E para isso ele começa a plantar algumas ilusões para Jean, para que a Jean, tipo, achasse que ia se casar com ele. Então ele começa a plantar algumas ilusões, um estilo meio século XIX, assim, século XVIII, assim, tudo, tentando fazer com que ela fosse, na verdade, um par romântico com ele, tentando abduzi-la para o Clube do Inferno, em que ela se tornasse a Rainha Negra lá, tudo. Só interrompeu agora. Um lance interessante é o seguinte, o que ele se aproveita aí é que a Força Fênix, a Jean já tinha uma experiência como humana, mas a Força Fênix não. Então ela tinha muitos desejos, né, de experimentação. E uma coisa que o Wingardium sempre coloca no começo é o seguinte: todo mundo tem seu lado bom e todo mundo tem seu lado ruim. E aí ele começou a tentar a Fênix, aos poucos, insistir essas sensações de romantismo, de paixão, de vazio que era escondido e por aí vai, junto com o sentimento que a própria Jean tinha, né? Que a Jean sempre foi meio recatadinha e tal. Tanto que o Clube do Inferno sempre aspira aquela coisa de ter um pouco mais de luxúria, até a roupa que ela assume, aquelas roupas de masoquista e por aí vai. Então, ele foi uma maneira dele tentar a Força Fênix, que tinha como base, digamos assim, os sentimentos da Jean, né? Os desejos escondidos da Jean. É, e a Força Fênix é tida também como uma força de criação e de paixão, assim, como se ela fosse uma, meio que uma paixão encarnada, ela tivesse muito, meio que quem tem a Fênix fica com uma paixão em vários sentidos, até essa coisa da fome, da destruição, eu acho que tem um pouco a ver com isso também. É, o Ciclope não tava dando muito pra ela, aí o Wingard só jogou uma conversa no ouvido dela, foi isso, na verdade. Basicamente foi isso. E aí, né, e aí, em paralelo, então, na Saga da Fênix Negra, vai aparecer a Cristal, o Kitty Pryde, mas o essencial é que aí o Círculo do Inferno começa, a Jean ataca o Ciclope, o Círculo do Inferno começa a capturar, a atacar os X-Men de diferentes formas, o Wolverine sai no mando com todo mundo lá, tudo naquela capa clássica lá no... Ele tá sozinho, mais ou menos numa tubulação assim, de esgoto e tudo mais. E aí, enfim, tipo, vai se encaminhando pro ápice da Fênix Negra, que é quando ela deixa a Terra e aí ela acaba nesse caminho de loucura da Jean e tudo mais, a Fênix acaba destruindo um planeta. E aí vai colocar de novo a Fênix em rota de colisão com a Guarda Shi'ar. E aí que o pau começa a comer de verdade mesmo. Esse planeta, na verdade, é o seguinte, é isso que sempre fica... O que é que a entidade Fênix tem que ela precisa destruir? O que a princípio coloca nessa edição é que, na verdade, ela se consome de energia, né? E aí, o que é que ela faz? Ela não destrói propriamente o planeta. Ela entra dentro de um sol, né? E aí o sol entra, sei lá, em hipercombustão, hipernova, alguma coisa do tipo. Ela estoura aquilo tudo. Na rota tá um dos planetas habitados, né? E aí ele dança junto. Que, na verdade, o Shi'ar não tava nem aí pro planeta. É porque junto dessa destruição dançou também uma nau Shi'ar lá. E que a Fênix olhou pra eles de uma cara feia e destruiu, né? Então, se não fosse isso, acho que eles nem se metiam. Aí falou assim, ó, ela voltou e tá descontrolada. A princípio, até o que foi? Eles tinham contato com essa Força Fênix somente durante a fase do Crystal Micro, né? Foi a primeira vez que os Shi'ar entraram em contato com ela, né? Que a Lilandra tava pedindo ajuda. É, bom, depende, né? Se a gente for considerar o retcon lá do... Não, eu tô falando desse retorno agora. É, cronologicamente sim, pela primeira vez, segunda vez, no caso. Mas a Lilandra, quando pediu ajuda ao Xavier, ela não tava nem ciente da Fênix, ela tava querendo ajuda pra salvá-la do irmão, por causa daquela história do Crystal Micro, que não queria mexer com forças, sim, além da compreensão dele, ia destruir o universo, não é isso? Exato. É, então, aí foi a primeira vez que eles se tocaram. Então, provavelmente, essa geração Shi'ar aí achava que a Fênix era uma lenda, né? Tipo assim, uma historinha de Shi'ar. De terror, né? Então, quando eles viram a Fênix pela primeira vez, falou assim, ó, será que isso existe ou não existe? Aquela coisa de confiança, né? Pô, alguém tá dizendo aí que, sei lá, é Thor? Você dá confiança ou não dá? Bom, beleza. Sei lá, apareceu, fez umas mandingas lá, ok. Mas quando o negócio começou a ficar feio, que ela começou a destruir naves e por aí vai... É que eles foram provavelmente pesquisar e foram ver, ó, o negócio é sério, velho. Se isso aqui for o que nossos livros de mitologia estão falando aqui, essa mulher precisa ser detida. E aí é quando eles agem contra ela, né? O Poverone chegar no ápice da Fênix, alguém tira uma dúvida, então, pra mim, que muita gente já perguntou também, por exemplo, no grupo do Tá Sem Debate, eu também tenho essa dúvida, tá? No que difere, em essência, essa sede de energia... Do Galactus e da Fênix, assim, como a gente pode relacionar isso? É, eu posso explicar isso na fase da Rachel Grey, que tem uma história sobre isso. Sim. Então, daqui a pouquinho eu respondo a pergunta do Ben. Mas aí, voltando, a Jean volta pra Terra depois, né, e aí o Xavier já tá armando um plano pra detê-la, que ela tá completamente descontrolada. Ela tá alternando, né, entre Jean Grey e Fênix nessa época, né? Tem hora que ela pede ajuda, depois não pede. É isso mesmo. E é nisso que entra a tal história dos uniformes. Quando ela fica boazinha de novo, o uniforme fica verde. Quando ela fica mal, o uniforme fica vermelho. É um aviso, né? É, exatamente. Olha, vermelho, perigo. Verde, tudo bem, pode passar. Prossiga. Devia ter a Fênix amarela, meio lá, meio cá. É, não, criaram a branca, né? A branca já é o quê? É o que apagou, não tem mais sinal. A branca já é outra história. É, enfim. E aí o Xavier, como é que ele consegue realmente deter a Fênix? Ele dá um bloqueio mental nela, ele consegue compartimentar a entidade dentro do cérebro da Jean, eu não me lembro agora. Parece que ele traz a parte de Ingrid do cérebro dela à tona pro controle. É, ele consegue, com a ajuda do Fera, ele consegue criar uns bloqueadores mentais aí que neutraliza a manifestação da Fênix Negra na mente da Jean. E aí ela volta normal, né, toma consciência, e aí, pra azar dela, baixa a guarda chiar na Terra, querendo eliminar aquela ameaça, né? Aí escolhe como campo de batalha, eles foram até bonzinhos, né? Pra não prejudicar a Terra, a Lilandra disse assim, ó, vamos escolher um campo neutro aqui, onde? Ah, é lá na Lua, né? É, não, na verdade, eles queriam matar, queriam dominar, tipo, levar a frente e tudo mais. E aí o Xavier lembra do código de Honra Shi'ar e ele propõe um duelo, né? Isso. É, então, existiam os Kree's e os Skrulls e os Shi'ars que tentaram ali. E como vocês falaram, esse negócio aí é feio, então, por mim, botaram o dedão pra baixo, né? Mata, mata, mata. E aí fizeram um tipo de arena, né? A Guarda Imperial Shi'ar com os X-Men. E foi ele na área azul da Lua, que tem oxigênio e tal. É, essa área azul da Lua tem a ver com o quê? Com... Quem é que morava lá antes? Era os Inumanos? Era o Gia, o quê? Os Kree's que criaram a área azul, não foi não? É, então, acho que tem a ver com os Inumanos, né? Não, os Inumanos foram pra lá depois. Foi depois, mas os Kree's que criaram a área azul da Lua. E aí aquela formação já clássica da Guarda Imperial Shi'ar entra em confronto com eles. É curioso que a Jean Grey, durante essa luta, ela volta a usar o uniforme de Garota Marvel, pra representar bem que ela não é mais a Fênix, ela deixa pra trás. Ela usa aquela máscara pontuda, o vestidinho verde e tal. É, não é entre aspas, né? Que no meio da briga ela chega a manifestar a Força Fênix em dado momento, né? O uniforme volta lá. É, sim. E aí o que acontece? É, ela percebendo que não ia ter controle mais da coisa, ela se coloca no meio de um raio lá, surge do nada esse canhão também, né? É, era um canhão antigo lá dos Kree's, cara. É, e aí ela se joga lá pra morrer nessa cidade, meio que trava o Ciclope pra ele não poder impedi-la. E ela se sacrifica pra, digamos, atender todos os lados e acabar com aquele conflito. E assim, a princípio, já era a história da Fênix no universo Marvel, né? E vale lembrar que esse final aí foi exigência do Jim Shooter. Que ele era uma pessoa altamente religiosa, com alto código moral. E pra ele era inaceitável que a Jean... Que, na verdade, o Byrne e o Claremont pretendiam que a Jean se livrasse da Fênix. E algum tempo depois, isso ia ser o plano original deles, pra eles serem 150 já aqui no X-Men. O Magneto ia conseguir trazer a Fênix de volta, colocar na Jean... E lá no Monsterói de M, ele ia lutar com os X-Men contra a Jean decidia. Se ela ia virar Fênix Negra, se ela ia usar o poder da Fênix pra ajudar os amigos. E ia ser mais ou menos a redenção da Jean. Só que aí o Jim Shooter achou isso inaceitável. Ele falou que ela tinha que pagar por matar bilhões de pessoas. E forçou a barra pra esse final. Chegou num ponto que o Claremont e o Byrne quase... se retiraram dessa edição, quase falaram para outra pessoa escrever. Mas, por fim, eles aceitaram e levaram e chegaram a isso que nós conhecemos hoje. Bom, aí como o Bento falou, né, esse não seria o final da Jean. Ela voltaria na fase do X-Factor, em cima desse retcon. Só que, mais para frente, a princípio, apesar de não de usar até o codinome algumas vezes, não necessariamente com o uniforme de novo, né, a Jean era Jean e não tinha mais relação nenhuma com a Força Fênix. Inclusive porque ela estava... com outra pessoa, que é o segundo avatar dela, né? Pelo menos dos nossos blocos aqui. Só que o Morrison, quando assume o título, ele cria um problema. Eu queria só uma dúvida. É, um pouco antes do Morrison, primeiro naquela fase... Depois da Operação Tolerância Zero, ela começa a usar... Que ela e o Scott vão pro Alasca por um tempo. Ela começa a usar o uniforme da Fênix de novo, verde. O Scott fica até assustado. Ela fala que é só um uniforme antigo, é só uma roupa, não é nada demais. É, mas ela realmente não manifestava nada. É, mas aí quando o Claremont assumiu de novo naquela coisa do Revolution lá, o uniforme dela tinha umas... Era vermelho, tinha umas coisas de Fênix, e tinha aquela coisa do olho dela ter um símbolo da Fênix em volta. Aquilo era só representação mesmo, não tinha nada a ver com a Fênix. Então, é isso que eu tô falando. Ela voltou a usar o codinome Fênix, talvez uma homenagem, alguma coisa desse tipo. Porque nessa fase aí, logo que você tá falando, a Fênix também tava sumida, né? Porque até a Rachel tava ausente, né? Tava no futuro. É, então ela só usava mesmo o codinome, mas não tinha manifestado nada. Eu acho que a primeira vez que isso acontece foi realmente quando o Morrison coloca a Jean levando um par de chifre. Ela fica meio enfesada. E aí ela demonstra a primeira vez aquela manifestaçãozinha leve de ter a Força Fênix. É, na verdade é um pouquinho antes dela descobrir a traição lá. Lembra naquela, na segunda história do Morrison, que é daqueles Old Man lá. É, numa conclusão, tem uma cena na mansão que ela tá chegando na mansão, assim, derrotando os inimigos, ela chega com a Fênix em volta dela, que até o Wolverine e o Fera ficam olhando com o olho arregalado, assim. Começa a aparecer umas pequenas manifestações, assim, umas dicas. A Fênix aparece. Isso eu não posso nem falar, porque como eu não sou fã da fase do Morrison, eu meio que folheei, assim. Eu sei que, por exemplo, ela fez muitas coisas, por exemplo, ela conseguiu reestruturar molecularmente a Emma Frost. Quando ela tava destruída. Então, aí já tô perto do final. Que ela... Sim, é o que eu tô falando. Eu sei as coisas que ela chegou a fazer. Ela deteu uma multidão lá que tava jogando uma saraivada de balas em cima da mansão. E aí ela conseguiu deter todo mundo. E lá pro fim mesmo, no Planeta X, é que ela faz o, digamos assim, o ápice da Força Fênix, né? Que ela consegue proteger o Wolverine e ela de que ia se caminhar pro sol, né? Morte certa e consegue salvar os dois. É quando o Wolverine meio que mata ela, enfia as garras nela e isso meio que liberta a Fênix, e que é aí que a Fênix toma conta mesmo. É, então, vê que esse retcon que houve no X-Factor não foi destruído agora nas recentes histórias, foi o próprio Morrison que desfez isso. Olha, o que rola aí é que o Morrison vai plantando. Na verdade, todo o ano do Morrison é baseado em pistas que ele vai lançando lá no começo. E só conclui no ápice do run. Ele vai plantando aquelas pistas lá que o Shorn, o Magneto, e nesse caso específico da Fênix, lá na... Qual a história? No comecinho do run dele já tem uma dica que a Jean Grey tá voltando antes mesmo do caso psíquico da Emma com o Scott. Antes disso, já tem o... Foi isso que eu falei, do Old Man, daquele... Isso, foi nesse arco aí, tem uma insinuação. Só que isso é exatamente isso aí que ele falou. Quando ela até conversa com o professor Xavier, lá no naquela edição que eles estão na sede da Corporação X em Paris, que o Phantom X está chegando no prédio, ela e o Charles estão lá conversando. Ela fala que ela tá sentindo a Fênix, que a telecinese dela tá um... Tem até uma cena que ela manipula, não lembro o que que era, se eram umas colheres, um fragmento. Tem umas coisas assim mesmo. Tem uma parte dessas conversas até que eu acho que meio que a Fênix... Meio que a Jean dorme e a Fênix se conversa com o Xavier, uma coisa mais ou menos assim. Isso. Tem um lance desse jeito. Isso vai acontecendo pouco a pouco e culmina quando ela e o Wolverine estão lá no... Naquela base espacial, e o Wolverine esfaqueia a Jean ali, que a Fênix liberta. Até aquela cena bacana que o Wolverine pula com a Jean no espaço, eu e você numa explosão de glória. Ali a Fênix manifesta para salvar os dois e volta pra Terra. Ali a Fênix assume. Só que isso já estava sendo plantado desde o começo do Rio do Morrison mesmo. Então, isso que eu tô colocando é que, na verdade, o retcon que foi criado no começo do X-Factor... Não adianta de nada, não, é ilógico até. Porque se seguir pela linha do Morrison, a Fênix e a Jean nunca deixaram de ser vinculadas. Nunca deixaram de ser uma pessoa só. É tanto que no final da fase dele, ele coloca muito bem isso. A Jean transcende o corpo físico dela pra ser una com a Fênix. Na verdade, se você for pensar rigor a rigor, até quem fez isso um pouco foi o próprio Claremont, lá no final de Inferno. Quando a Madeline morre e a Jean se funde com as memórias da Madeline, da Fênix, do Duplicata, tudo que rolou se junta na Jean. Não, mas aí também quem pega as memórias é a Rachel nessa época, não? Não, mas no final de Inferno quem assume isso tudo é a Jean, quando a Madeline morre. Aí o próprio Claremont começa a fazer isso, que não faz muito sentido de qualquer jeito. Mas então, no Morrison, no fim da fase Morrison, né, depois que ela... Quando ela volta nessa coisa do Sol, volta pra Terra, e aí tem a batalha final com o Magneto, e aí ele mata ela, que é o Magneto que depois virou o Shorn, enfim. E ele mata ela. Um pouco antes de ele matar ela, ela fala assim, quando ela tá voltando pra Terra, fala pro Wolverine, que ela voltou à vida, mas ela não sabe por quanto tempo vão deixar ela ficar. Ela tava achando que ela podia morrer logo, e acaba acontecendo mesmo, o Magneto acaba matando ela. E aí tem aquela história que eu acho muito... O X da manhã, né? É, que eu acho muito boa, o X da manhã, que é muito louco, assim, insano, e é o ápice da loucura do Morrison, que eu gosto. É o Morrison saindo da casa e chutando balde. Na verdade, se você olhar a rigor, o que o Morrison fez foi uma revitalização da frase Claremont Burns. O Ecos do Amanhã é o Dias do Futuro Esquecido dele. E esse lance da Fênix mesmo acaba sendo um pouco do que o Claremont Burns fizeram. Vai ter pequenas pistas que a Fênix está assumindo. E no Planeta X é a Fênix assumindo todo o poder da Fênix, só que ao contrário. Ali ela tá no controle, mal. É, até então, né? Porque ela, em outros momentos, já teve no controle também. Só que dentro dessa lógica de que o Morrison tá refazendo a fase do Claremont Burns, aí acaba sendo uma reversão da saga da Fênix Negra. Sim. E uma coisa que acontece quando a Jean morre, até logo que ela morre, assim, ela tá agonizando, ele tá morrendo, as gêmeas, as Stepford Cuckoos, falam assim: agora tem alguma coisa errada com o universo. E isso é visto no Ecos da Manhã, que elas continuam dizendo, tanto elas quanto a Cassandra Nova, que elas andaram observando e tem alguma coisa, algum lugar no universo, na existência, que tá essencialmente errada, que tem alguma coisa muito errada no meio de tudo, assim. Uma coisa até meio filosófica, meio metafísica. E aí, depois de 150 anos que a Jean morre, surge o Ovo da Fênix na Área Azul da Lua, que tem até aquela inscrição que eu tava falando mais cedo, do Vigião Careca Pervertido. Aí um grupo de humanos pega esse ovo, e aí o Fera, que era o meio que o rei ditador do mundo, que era dominado por Sublime, que era uma colônia de bactérias e tal, malignas. Então ele pega esse ovo da Fênix, faz meio que choca esse ovo, incuba esse ovo e nasce aí, uma... O Fera choca o ovo? Ele incuba esse ovo usando rajadas ópticas dos noturnos com os genes do Ciclope. Enfim, pra quem não leu é bem confuso mesmo. Mas aí nasce meio que uma Jean... na veia. Aí meio que nasce uma Jean Grey meio confusa, meio sem lembrar muito bem das coisas. E aí o Fera usa ela pra... pro que ele quer. Que na verdade nesse futuro os mutantes são só mais uma espécie competindo pela Terra. Tem várias espécies monstruosas, assim, de criaturas que estão querendo dominar a biosfera. A humanidade tá acabando, tem os mutantes, tem várias outras espécies. E essa Fênix vai queimando as espécies que não são boas e tal. Mas aí os X-Men encontram ela, os X-Men do futuro encontram ela, e ela lembra de quem ela é e tal. E aí o que acontece é que ela percebe que tá tudo errado e que a culpa é dela, assim. E aí começa uma coisa mais transcendental. Ela vira aquela Fênix branca, e ela aparece com um lugar onde tem várias fênix, várias pessoas com roupa de fênix, como se fosse uma tropa de lanternas verdes, assim. É, seriam antigos hospedeiros ou hospedeiros de outra realidade, né? Se bem que é confuso, que a fênix, a princípio, era uma só em qualquer realidade, né? É, assim... o que rola é aquela sala branca e quente, né? O que eu entendi ali é que a essência de todos os hospedeiros estão juntos na fênix. Aquilo ali é a fênix, com todos os hospedeiros fundidos a ela. É, aquilo é chamado às vezes de a coroa, e tem a sala incandescente da coroa, que é aquela planta toda branca. É o seguinte, como ela é uma entidade omni, universal, por aí vai, na verdade ela tá existindo a todo momento e a todo lugar, naquele mesmo instante. Então aqueles hospedeiros, eles, mais que sejam de épocas ou de lugares diferentes, eles estão unos. E a Jean é um deles. Isso. Dá a entender isso. É mais ou menos isso. E aí o que acontece é que ela tem que esse futuro tá errado, ela tem que decepar esse futuro, ela queima esse futuro com o poder da Fênix e faz um futuro novo, recria um futuro novo no lugar. Isso acontece na forma do Scott, que ele tinha quando ela morreu, a Scott tinha fechado, e a Emma chama ele pra reconstruir a mansão, ele diz que não quer. Então, quando ela interfere nesse ponto do passado, pra ele dizer que sim, ele quer, e ele fica com a Emma e reconstrói a mansão. Ou seja, se eles não deixa ela seguir adiante, né? Aquela coisa de primeira esposa pra ele continuar com a segunda. Ela liberta ele, né? Viva, Scott, viva, foi o que ela disse. E nisso, meio que ela segue em frente com as outras Fênix e se torna meio que uma parte da Fênix, uma criatura além de humana. E meio que se torna una com a Fênix, que é o que foi dito depois, em alguns momentos. A Jean, apesar de tudo, ela não termina a fase Morrison morta. A essência dela tá lá... fundido com a Fênix. Só morreu o corpo. Era igual a Jean tá viva. Ela meio que evolui, né? Ela torna mais do que humana. É, ela não é mais humana, é apenas isso. Ela agora é mais entidade do que ser humano, né? Aqui eu não gosto de futuro alternativo, achei a Cusão é uma merda. E apesar de tudo, o pessoal critica, eu gosto do Planeta X até a última edição. As revelações finais ficam meio... eu não gosto tanto, e principalmente as consequências daquilo eu não gosto tanto. Mas é que amanhã é uma merda, eu acho uma bosta. E a única coisa que serviu mesmo é essa sugestão da Jean aí pra que dê toda. Dê origem à fase do X-Men posterior, né? Que é o Re-Evolution no caso. Mas, meu, é uma bosta. Não, tem coisa pior. Depois chegava o Greg Pak. Pra procurar uma fase tão boa, o Morrison fez uma coisa, um trabalho fraco. Claro, a ideia é boa, aproveitar Sublime e tudo mais. O Bico tá heróico pra caramba nesse futuro alternativo. Mas a única coisa que pra mim que poderia interessar mesmo é que eu tinha muita esperança de que aquele ovo da Fênix realmente existisse nos 250 anos antes, né? E poderia ser a origem da Hope, né? Mas nunca trabalharam isso. I will rise again. Bom, a gente vai voltar ainda a falar sobre a história da Jean Grey, a personagem que, apesar de não ter voltado ainda, parece que recusa-se a morrer. E vai falar do segundo Avatar da Fênix que houve aqui no universo Marvel, né? Pelo menos falando em termos de história da publicação. Que seria a filha da Jean Grey com o Ciclope de um futuro alternativo. Pelo menos acredita que seja do Ciclope, né? Apesar de haver sugestões de que seja, às vezes, o Wolverine. Eu não vou entrar nesse mérito. Que é a Rachel Grey. O curioso é o seguinte. A Rachel Grey veio para esse universo através de um plano da Kitty Pryde daquela época, dos Dias de Futuro Esquecido. Futuro filme que vai surgir por aí, né? Não sei se vai ter alguma coisa realmente a ver com as histórias, né? Já que o diretor meio que aboliu qualquer gibizinho da história no seu set de filmagem. Mas, enfim. A Rachel veio, pelo menos psiquicamente, uma única vez pra aqui, pra nosso presente, né? E a sua essência lá, psíquica, entrou em contato pela primeira vez com a Fênix ali. E pela proximidade que ela tinha com a Jean, ela acabou se vinculando com a Rachel, né? Pelo menos parte dela, porque a outra parte, como o Henrique já tinha até comentado aí, foi parar lá na Madeleine Prior, né? Uma pequena essência dela. Foi a pequena essência que deu vida, né? Deu um pouco de característica à Madeleine. E a grande parte foi pra Rachel, inclusive pro futuro. Foi lá que a Kitty Pryde do futuro, né? Do Dia de Futuro Esquecido, teve a ideia de que, com a energia da Força Fênix, provavelmente ela já conhecia bem o que era a entidade, né? Já que ela vinha do futuro. De mandar a Rachel para um presente nosso, fisicamente, não só no plano astral. E assim até dar uma nova chance de vida pra menina, né? Que a menina tinha sofrido pra caramba. Ela tinha virado rastreadora, ela caçava mutante. Não sabia o que era uma vida normal. E aí foi quando a Rachel deixou de ser apenas uma backstory, né? E virou uma personagem fundamental no nosso presente. Ela chegou, além desse poder da Força Fênix, também a mente dela estava um pouco fragmentada, né? Ela ainda usava aquele uniforme ainda de rastreadora, né? E, a princípio, só com o tempo que ela foi adquirir as memórias e saber realmente quem ela era, e a única pessoa que sabia realmente de tudo foi a Kitty de nossa época, né? Que viria a se tornar a grande amiga e companheira dela até então. Apesar de hoje não estar tão amiga assim. Isso eram as primeiras histórias da menina antes do surgimento do Excalibur. E aí ela acabou se tornando uma membro, digamos assim, honorária não, né? Porque sempre ela vista com um pouco de receio, né? A menina tinha um passado meio incógnito, por aí vai. Mas ela foi fundamental, por exemplo, em várias situações, né? Inclusive pra derrotar o Nimrod na época. Também confrontou o Clube do Inferno. Acho que teve uma associação também com o Ben Oden na época. E ela sumiu. Eu não sei se é isso que você estava falando sobre morte dela ou não, Henrique. Foi quando ela foi parar como escrava da espiral. O que eu tava falando rolou depois, né? Mais pra década de 90. Ah, tá. Então, e aí ela ficou um tempo realmente sumida das histórias, que aí foi quando os X-Men também meio que debandaram, né? Por aí vai. Quem não ficou na Austrália, né? Acabou muito tempo ferido, e foi a casa da Kitty Pryde, o Noturno e o Colosso. É, mas ela também, isso é consequência também do Wolverine ter atacado a Rachel nas vésperas da batalha com mutantes. Talvez uma das histórias mais bizarras dos X-Men de todos os tempos. Não tem sentido algum que o Wolverine fez ali, né? É o Wolverine sendo... É o Wolverine sendo Wolverine. Isso acontece no Cisne, isso acontece em Wanda vs X-Men, nada tem sentido. É, na verdade, a pior coisa que você pode fazer é ser amigo do Wolverine, né? Porque eu nunca vi um cara tão disposto a matar os amigos dele que nem o Logan. Só é amigo maluco? Ah, mas não vale a pena ser amigo daquele cara não, viu? Não. Mas enfim, a Red só voltou muito tempo depois, que foi a base do surgimento do Excalibur, né? acho que o Claremont tava meio desgastado das histórias lá da Austrália, quis pegar um pouco do cerne do que eram suas histórias originais, né? Se juntou com Alan Davis, que era já um desenhista britânico, já bem conhecido das histórias do Capitão Britânia, e aí fundou a equipe, que pegou justamente o Noturno, que tava ferido, e a Kitty Pryde, o Capitão Britânia, e surgiu também a Mega na época, e a Rachel volta mais ou menos nessa época. Nem explica direito o que acontece, né? Ela tá sendo caçada por aqueles lobos de guerra, né? Aquelas coisas estranhas lá daquela fase lá. E todo o panorama do Omni-Universo que tinha relacionado ao Capitão Britânia. E foi nessa época, inclusive, que ela... É isso que eu tô em dúvida, Henrique. Porque pelo menos o que tem aqui que eu tô lendo diz que foi ela quando a Madeline morreu, ela que teve suas memórias transferidas. Olha, mas eu li o Ônibus de Inferno tem uns 2 meses. Eu até lembro da edição. É no Epílogo de Inferno. Quando a Mad morre, tem até a cena das memórias indo pra Jean. Então, mas aí tá. E aí já no caso da visão do Excalibur, diz que foi a Rachel que pega o resto do fragmento da Força Fênix. Aí nós estamos falando de duas coisas separadas. As memórias ficaram com a Jean. Mas a Fênix foi mesmo. Porque nessa época a Jean tava até, inclusive, só com telecinésia. Nem telepatia a Jean tava. A Fênix, se eu não me engano, foi pra Rachel mesmo. Mas as memórias e tudo ficou com a Jean. Na minha concepção, daquilo que eu lembro de Inferno mesmo, é isso mesmo. As memórias foram pra Jean. Ela acaba lembrando de tudo, né? Tipo, ela acaba recebendo as memórias da Madeline e ela acaba vivenciando o nascimento do Cable, tudo, coisas que ela não tinha na memória que passa pra ela. E uma coisa interessante é que quando vai mostrar como é que a Fênix se associa a Madeline Pryor, é que na hora que a Jean tá morrendo e tudo mais, o fragmento da Fênix deixa a Jean e tenta ir lá no casulo de novo, incutir lá. Mas como o corpo tava em animação suspensa, ele meio que repele a Fênix e a Fênix vai procurar alguém, entre aspas, compatível, mais parecido com a Jean. E aí que acaba indo pro clone praticamente recém-criado, que é a Madeline. A Rachel ainda tinha também parte da Fênix. O que saiu da Madeline era parte, né? É só um fragmento. A Madeline nunca foi a Fênix por inteira. E isso é que é curioso, porque a gente percebe aqui e que, por exemplo, já existia essa história de fragmentos da Fênix, de Fênix não estar num só corpo, desde essa época. Não é uma coisa nova dessa saga. Assim, quando a Rachel apareceu só em corpo e a Fênix foi com ela pro futuro, era a Fênix inteira ou não? Quando ela possuiu a Fênix pela primeira vez lá, antes de existir Excalibur, era parte da Fênix, porque a outra parte estava na Madeline. E também tinha parte da espada do Corvus também, né? Da espada do Corvus teve a vida toda, pelo visto. A espada do Corvus só saiu agora. Mesmo a Fênix da primeira história já não tinha esse pedaço que estava no Corvus. Bom, e aí o que acontece? Uma vez de posse da Força Fênix total, a Rachel se tornou realmente uma entidade além do... de qualquer, digamos assim, outro herói do Excalibur, né? E ela chama também a atenção aí da história do Galactus, que aí vem a resposta que o Bento perguntou. Mas então, eu acho que antes do Galactus tem essa coisa que o Henrique falou que ela meio que tinha morrido, que eu tenho até a revista aqui, que eu tava até olhando hoje. E assim, a Rachel enfrenta esse Necron no presente, e aí ele tem uma batalha no espaço épica, ela com a força da Fênix, e aí no final a mente da Rachel fica meio que destruída, fica só o corpo. E aí ela fica lá meio que em coma, e a Jean e o Professor Xavier vão lá tentar ajudar ela. Aí nisso, todo mundo, a Fênix meio que conversa com todos eles, conta a sua história toda. E aí ela fala que ela vai pegar a mente da Rachel e tentar consertar a mente dela. Enquanto isso, ela domina o corpo da Rachel, tentando consertar a mente, dominando, fica com o corpo dominado, e vai pro espaço sozinho. É nesse momento do espaço que ela confronta com o Galactus, né? Isso, aí por isso que veio que ela, como se tivesse morrido, tipo, a gente não sabe se ela vai se curar um dia, ela foi pro espaço como se tivesse morrido, mas não morreu. E aí nesse espaço que ela encontra o Galactus, pois é, nessa fase. Aí, Bento, uma coisa que sempre me chamou a atenção da história do Galactus, aí o pessoal fala, mas a Fênix é uma entidade boa, uma entidade ruim, por aí vai. É que nem o Galactus, a princípio. Porque o Galactus você não pode considerar ele como uma entidade, um vilão. Pelo menos assim, né? Porque ele tá indo atrás dos planetas pra se alimentar. E aí o que acontece? Ele, vai atacar a Fênix, né, na intenção de destruir ela, porque, pô, ela tá consumindo planetas, destruindo planetas que são planetas potenciais pra ele se alimentar. É meio que uma competição entre espécies ali, praticamente. Duas entidades cósmicas, né, que são... Uma delas até bastante relacionada com a história do Excalibur, que é a Roma, e o outro é o Vigia, impedem o Galactus de destruir, porque diz que ela é uma entidade que é completamente ligada ao surgimento da vida. Né? E que se destruísse a Fênix, ia destruir completamente a existência do universo, porque sem a Fênix significaria não ter vida, e tudo junto a ela seria destruído. Aí o Galactus coloca o seguinte, que ele tem até uma conversa, aquelas coisas meio filosóficas que de vez em quando personagens cósmicos falam, né? Que diz o seguinte, que ele e a Fênix são entidades representativas da vida. E como toda vida, ela se alimenta de outras vidas. Ou seja, a gente se alimenta de animais, de outras plantas, e tem todo aquele ciclo. E isso tem a ver com justamente as histórias. A Fênix está lá, ela realmente destrói tudo por onde ela passa, para que outras oportunidades de outros seres vivos surjam no lugar. E aí é que ele se contenta de deixar ela livre e não destruir ela. Era isso que você queria saber, Bento? É, basicamente isso. Então, realmente, há uma natureza competitiva, então, no, na forma com que os dois precisam para se manter, vamos chamar assim, embora eles sejam imortais, mas para se manter vivos, né, entre aspas. Sim. Eu acho que tem uma página, até naquela confusão de brigas com a minissérie, sei lá, nos Estados Unidos, de leitor brigando para lá e para cá, definindo que a Fênix era a salvação do universo, por aí vai. Aí tem uma dessas páginas que eu achei, que é essa do Confronto Galáctico, que explicita bem o que é a entidade Fênix. E eu acho que dá pra vincular até nesse podcast. O Léo depois bota o link aí. E aí, o Léo tinha comentado também essa história do fragmento da Fênix, ela brigando com a anti-Fênix. É aí que entra a história do Feron, né? O Feron entra nessa época no Excalibur. O jovem Feron, né? O lance da anti-Fênix é que fica meio complicado de entender. Ela surge do nada, sabe, essa entidade? Ela só surge basicamente no Excalibur, né? Sim, ela depois desistiu. O Necro fala disso, o Feron Júnior dedica a vida inteira dele a combater a anti-Fênix, mas não fala muito bem o que ela seria, a rigor, não. Parece aquelas coisas de anos 90, né, de criar o anti-personagem, o anti-isso, o anti-aquilo, e por aí vai. É basicamente isso. Não tem muito sentido, não. E aí, a Rachel, depois desse retorno, né, ela volta pro Excalibur por um curto período de tempo, e aí ela tem um lance que ela se sacrifica no lugar do Capitão Britânia ou algo assim. Alguém me corrija se eu estiver errado. E ela some dessa realidade. A gente não tem ideia de onde ela vai parar. Só descobre mais tarde que ela, na verdade, foi pro futuro, que seria o futuro do Cable. E funda aquela seita, aquele clã, alguma coisa desse tipo, que é o Ascani. E manda um dos membros do Ascani pro nosso presente pra salvar o pequeno... Nathaniel Summers, né? Que é o futuro Cable. Aí a história dela meio que se perde aí, ninguém, não, digamos assim... Nathaniel não, Nathan só, né? O nome dele não é Nathaniel, não? Todo lugar que eu procurei aqui, nenhum cita Nathaniel Christopher Summers. Todos Nathaniel, Nathan Christopher Charles Summers, em todos. Nenhum menciona Nathaniel. Ah, enfim. É, tanto faz. E aí a história da Rachel meio que vira background a partir daí, né? Foi uma maneira de se livrar de uma personagem que era fora da realidade dela, né? E deixar ela com um contexto simbólico, que ela vira a Madre Ascani. Ela aparece brevemente em várias histórias do Cable, né? Principalmente naquela fase que o Cable não era mais Cable, era o Soldier X. E aí começa a confusão, né? Porque ninguém consegue entender a cronologia da Madame Ascani direito. Ah, é. Eu não me arrisco. Aquilo é uma zona. O que eu considero dessas histórias do futuro do Cable é muito mais aquelas aventuras do Ciclope da Fênix, que a Jean e o Scott vão pro futuro, né? Ocupam as mentes dele, ocupam corpos no futuro, e aí cuidam do Cable. Mas a parte Ascani da história, eu acho que foi até muito mal trabalhado, assim, o pessoal inventou isso e não sabia o que fazer depois. Uma história que eu lembro, que eu entendo, que foi, acho que foi o finalzinho dessa época do Cable, que é quando ele resgata a Rachel do futuro. Que eu ia até perguntar como ela chegou lá, mas agora eu vi que ninguém meio que sabe. Não, então, ela chegou lá, ninguém sabe como ela chegou lá. Eu sei como ela desapareceu das histórias do Excalibur. Ah, mas eu acho que era disso que eu tava falando. Quando o Cable resgata a Rachel do futuro, ela tinha morrido no presente, não tinha, não? não é que ela tinha morrido, ela tinha ido pra, sabe aquele sacrifício que vai pro Omni-Universo e por aí vai. Eu sei que ela meio que pra estabilizar lá aquelas coisas de multiverso, ela se sacrifica, é isso que eu sei. Parece que ela e o Capitão, como o Coveiro falou do Capitão Bretanha, que os dois estavam, parece que o Capitão Bretanha tava ficando preso fora da realidade, do curso do tempo, alguma coisa assim, e ela foi lá e trocou de lugar com ele, porque ela não pertencia ao tempo do Capitão Bretanha, ele sim pertencia, ela não nasceu nessa época. E aí, segundo uma fonte que eu vi aqui, isso faz ela ir pro futuro do Cable e virar a Madre Ascânia. Ela virou é que nem o Nate Grey, né? Ela virou um problema temporal ali, que ninguém sabia o que fazer. É. Aí essa história que ela volta, ela tá presa no final dos tempos, um negócio assim. É um planeta desolado, que não tem nada, tem só uma casa lá. Aí tem um cara meio estranho, e ela é meio que escrava desse cara. Ele é escrava psíquica dele. Eu lembro que ele obriga ela a ficar tocando piano lá, limpando a casa, uma coisa assim. O histórico da Rachel como escrava é foda, né? Do futuro dela. Se dá pra fazer um podcast, a gente nem vai falar nisso, né? Esse cara aí, pra tocar piano, não é o Ahab, então. Não, a Rabi é o do futuro dela. Exatamente, mas não é uma versão da narrativa dele, como a gente tem uma versão, por exemplo, meio-meia dele, que é boazinha, vamos dizer assim. É. Eu nem me lembro do nome desse cara. Eu sei que ele é branco, assim, igual o Senhor Sinistro, bem branco, tem um cabelo... Gaunt, o cara chamava Gaunt. Isso. Ah, tá, eu não lembro. Eu acho que não tem nada a ver, não. Mas assim... Mas não tinha nada a ver com a Rabi mesmo, não. Só que uma coisa que eu sempre achei... Essa Rachel é a mesma Rachel que a gente conhecia, porque eu sempre achei que ela era uma versão alternativa da Rachel, que acabou ficando aqui no meio-meia também, depois que a Rachel morreu. A Rachel não chegou mesmo a morrer, ela não teve corpo morto, entendeu, Henrique? Ela realmente foi parar lá no Sugada, eu não li essa edição, não sei nem se saiu aqui no Brasil, na verdade. Ela foi, digamos assim, sacrificada, feito o Nate Grey pra salvar o Omni-Universo. É isso que aconteceu. E aí você sabe, né? Sem corpo, sem morto. Aí nessa história do Cable que ele vai pra esse fim dos tempos lá, derrota esse cara, salva ela e traz ela pro presente. Aí que ela volta a fazer parte do presente. É, e aí ela ingressa naquelas histórias que aí, o Claremont vai aproveitar ela. Ela fica um tempo nas mãos dele, né? Inclusive aí que ela passa a chamar Rachel Grey, que antes ela só era chamada de Rachel Summers. E se cria essa dubiedade sobre o pai dela, né? É mais ou menos nessa época, né? É, eu lembro que o motivo que o Claremont deu era meio tocho, que era assim, a mãe dela tinha acabado de morrer, aí ela faz isso em homenagem a ela. Eu lembro que na época ela tinha... Ela ganha aquela bolinha lá que tem a essência, um pedaço de essência da Jean dentro e tudo mais, aí ela fica muito tocada e passa a usar o nome de Grey, né? E também porque o Ciclope tava com a Emma nessa época, isso. Né? Ela não concordou com... Ela ficou meio revoltadinha. É uma coisa meio novelão, mas... Isso que eu achei novelão. Isso que eu falei, que eu achei um motivo meio tosco por isso. Ela tinha meio que uma raivinha do Ciclope com a Emma, assim. Ela mas é bem humano isso, né, pô? Você tem que... É tosco pra gente que tá vendo assim, que criancinha e tal. Mas é menina, pô. É ridículo, porque pra começar que nem o Ciclope é o pai dela, nem a Jean que morreu era a mãe dela, né? Não, ela não... É, mas ela associa, é que nem a história do Cable também, né? Cable, então, não tem mãe. Por falta de Ciclope, vai esse mesmo, né? Ciclope por Ciclope. É tanto que acho que tem uma história em que o tio dela é que consola ela. O tio que não é tio também, se você olhar da perspectiva do Henrique. É, não faz sentido isso. É tipo o lance do Nate Grey, que é meio que a Madeline era a mãe dele, ele pegou a mãe dele. Eles associam, pô. É coisa mais humana impossível. Mas o bacana é o seguinte, a Rachel assume esse sobrenome dela, de Grey, e aí, com um milagre divino, o Claremont, depois de uma fase péssima, horrível, justamente relacionada a Rachel Grey, ele escreve uma das histórias mais bacanas que eu já vi dessa nova fase dele, que é a End of Grace. Não, uma das mais bacanas, mano, é a única que se presta, a única que se honra nessa fase. É, não vou jogar tantas pedras, né? Eu gostei um pouco do novo Excalibur, não vou mentir. A história é a seguinte... Você pode me explicar, então, por que a Cristal morre toda edição e volta, e aí? Me explica por quê. Ah, calma, Bento, isso aí. Tá chutando o pau da barraca aí. O lance todo é o seguinte, ele contextualiza de novo a ideia da Fênix, né? Relaciona com o Império Shi'ar, porque vem uma... Danada uma guarda de super elite, né? Uma tropa de elite Shi'ar, Capitão Nascimento do Cósmico aí. Pra acabar com a linhagem dos Grey, que ele, quando descobre que a Rachel voltou e que tem uma mínima chance da da Fênix ter voltado, né? Porque teve todos aqueles eventos da fase do Morrison. Ele fala, cara, tem uma coisa nessa família aí. Detona todo mundo. E aí, essa história talvez seja uma das melhores, porque ele mal coloca balãozinho. É apenas uma contagem de tempo. E é que incrível. Essa guarda imperial, tropa de elite aí, sai eliminando. Grey a Grey, só sobrando a Rachel e uma pessoa, né? Quem é a sobrinha? Eu acho que é Galen, né? Que é a menininha. Deixa uma ponta solta aí pro futuro, né? Que o Claremont tem disso, né? Deixa sempre uma coisinha a mais. Mas aí morreu a avó, morreu a irmã da Jean. Foi, sabe? Uhum. Até agregado morreu o genro. Enfim, foi pro saco todo mundo ali. E graças a essa história também, muita gente acha que as únicas pessoas que podem ser hospedeiros da Frank são os Grey. Muita gente interpretou essa história errada e acabou quando a VX começou lançando isso como erro cronológico que não existe, não é? Não, é, foi uma interpretação dos Chiars, né? Ah, foi um medo. Só que muito leitor interpretou isso também. Não, tem que deixar bem claro isso. É aquele negócio, né? Você tá tomando uma decisão, você não conhece muito da Força Fênix, que nem pro Shi'ar, tudo aquilo é mitologia. Então eles vão, digamos assim, pela associação mais lógica, mesmo que seja cruel. Isso. Só pra corrigir, a Galen morreu. Quem sobreviveu foi Elaine Grey, que é a avó, né? A mãe da Jean, que sobreviveu. O resto todo mundo morreu. Não lembrava que ela tinha sobrevivido, não. Então, é, de acordo com a Marvel Wiki, tem a lista inteira dos Greys que morreram, e a única que não morreu na edição 467 foi ela. Os dois sobrinhos morreram, por exemplo, Joey e Galen morreram. E assim, essa Rachel, ela tava com a... Tinha ainda, parecia que ela tinha essa porção da Fênix, né? Que ela tinha... Quando o Cable achou ela no futuro, ela tinha aquela coisa meio Fênix, ela continuava aparecendo a Fênix no olho dela, tinha algumas dicas que ela tinha um pouco da identidade Fênix nela. Nessa época, depois que ela voltou. E assim, pouco depois disso, o Ed Brubaker, quando assumiu, ele mostrou que os Shi'ar estavam numa... A Lilandra tinha sido tirada do poder e tinha entrado um pessoal meio maligno no poder. Foi esse pessoal que mandou assassinar a família toda com medo da Fênix. Que meio que a Lilandra sempre foi uma aliada ali dos X-Men e tal. A Lilandra é uma pessoa boa, não ia fazer isso. Aí matando um monte de criança só por medo. Ele mostrou isso, assim, limpou um pouco a barra da Lilandra e do Shi'ar nesse sentido. O lance todo do Brubaker é que ele coloca, é uma coisa bastante comum até, é de que a Lilandra estava ali apenas de direito. De fato, aquele chanceler dela, o cara estava agindo por debaixo do pano, baseando a própria agenda dele. Eram pessoas que eram fiéis ainda à época do irmão dela, né, do Dick Kane. É uma coisa que até DNA explorou muito lá em Guerra dos Reis, que é um clã que aquele chanceler faz parte. Esse clã acaba controlando o Império Shi'ar de fato. Eles são mercadores de alguma coisa, não lembro direito. Mas acaba rolando isso mesmo. Então a Rachel se torna membro até dessa fase cósmica dos X-Men, né, da ascensão e queda do Império Shi'ar, onde acontece muita coisa ali no meio. Só pra salientar, o Xavier volta a ter os poderes dele de novo, o Christopher Summers morre, aí alguns dos X-Men conseguem voltar, outros não, e formam os novos piratas espaciais, né, no lugar do Christopher. É, fica o filho dele, né, o Alex, a Lorna e a própria Rachel. Então, aí a Rachel aí, ela encontra também esse pessoal que matou a família, que é... Não lembro se foi nessa ou em outra mini, mas ela encontra a família. E nisso ela arruma aquele namorado Shi'ar, que é o Corpus, que a gente já falou várias vezes, que é o cara que tem a espada da Fênix, que é o cara da... Que é a família dele, o primeiro cara da Fênix, o primeiro cara que na lenda Shi'ar foi o hospedeiro da Fênix, era o ancestral dele, e tinha essa espada com uma essência da Fênix dentro, que era a espada da Fênix. A ligação entre eles é mais que relacionada com essa história da Fênix, né? Eles acabam se tornando amantes, e aí, depois dessa longa, o arco aí que o Brubaker passou... Teve a X-Men Kingbreaker, né? A Guerra dos Reis também, que o Henrique falou aí. E foi nesse meio tempo que os dois acabaram perdendo as essências respectivas de Fênix, né? Foi o Kingbreaker que é o perdedor, que sai da espada e sai da Rachel. É, e aí a Rachel até dá uma sensação de que a Jean vai voltar, né? Quando ela perde os poderes dela, ela fala, não, mãe, agora não. Ela tava precisando do poder naquela época, né? E aí dá a entender, ué, a Força Fênix saiu dela, o que aconteceu? Eu vi uma teoria que diziam que ela falou isso porque a Jean estaria... A Jean é que estaria pegando pra reunir a Fênix, assim, como todo mundo achou que era isso, né? Mas a verdade é que as energias estavam se reunindo porque quem tava pra nascer nessa época, que no Brasil isso era completamente fora de ordem, né? Mas quem tava pra surgir aí era Hope. Não, mas eu não sei, porque na mesma época que as Cuckoos perderam também, e a Hope já existia. Não, a Hope já existia? Sim, porque ela tava em Utopia já. Elas perdem, por exemplo, quando já tá em Utopia, nação X. Então a Hope já tinha nascido, sim. Em momentos diferentes, as energias vão saindo, porque provavelmente a Hope vai um dia precisar dessas energias, né? Acho que a Hope não tava no presente ainda, ela tava no futuro ainda. Tava no futuro, ela tava pra vir. Isso. Pelo que eu entendi, a Fênix tava querendo se juntar todinha pra vir pra Hope. Depois do nascimento da Hope, ela foi juntando os fragmentos pra todos virem pra ela. Então, durante uma batalha, a Fênix saiu da Rachel e saiu da Espada do Corvo ao mesmo tempo. E aí na Terra, em outra história, a parte da Fênix estava com as gêmeas, com as Stepford Cuckoos, saiu também no meio de uma batalha. Ou seja, a Fênix estava se reunindo pra alguma coisa, ninguém sabia pra quem ainda na época. E aí ficou um bom tempo a Rachel, o Alex e a Lorna sumidos lá no espaço, né? Mesmo com a queda do vulcano. Enfim, só voltaram recentemente agora, depois inclusive desse arco que houve do Era do X, né? E que estranhamente uma essência da Rachel Grey ganhou forma física aqui na Terra logo depois, uma coisa meio complicada de engolir, enfim. E que sinalizou pra vampira ir numa missão, né, pra resgatar aquele grupo dos X-Men que ficou esquecido pra caraca. Né? Pô, ninguém lembrava, o irmão não lembrava de pegar o Alex, cara. Ficou séculos lá. Não, a ideia é que lembrava, mas como não sabia onde estava e tinha muito problema acontecendo na Terra. Vai, protetor. Uma busca mesmo, né? Vai, protetor do Ciclope. Enfim. É, mas gente, não tinha sentido mesmo de mandar buscar o Destrutor, não. A situação tava caindo na Terra pros mutantes, acho que ia resolver os problemas daqui, né? O Alex é rapaz crescido, sabe se cuidar sozinho. O outro também defendendo. Enfim, aí que finalmente, um pouco depois do cisma, é que a Rachel volta com o resto do grupo, né? E aí são as histórias que vocês estão vendo agora, inclusive o lado que ela ficou, que foi do lado do Wolverine, né? Já que o nome da escola é em homenagem à mãe dela. Do lado entre aspas também, né? Essas duas caras da porra. Aí depois fala que o pai dela não é o Ciclope, né? É, pois é. Eu acho que, enfim. Então, mas olha só. Nessa história, o que com o Corvus? Ele tá vivo? Ele... O Corvus vem pra Terra nessa fase. Ele vai embora depois com os outros Tiar e tudo. E aí tem uma história muito Ting-Ling aí da vampira com os outros Tiars que... Enfim, quem é que escreve aquilo? É Michael Carey? É, o finalzinho é Michael Carey. E aí uns chiás do nada lá, que uns babacão lá, e eles perdem um líder deles, e aí o Corvus vira o líder deles, e aí eles se mandam. Ask not for pity from Dark Phoenix. There is none in her. Bom, então nesse bloco a gente pode falar da criação, digamos assim, do Greg Pak, um escritor de meio de qualidade dúbia, né? Eu não gosto tanto. Que tentou, pelo menos a princípio, criar uma trilogia da Volta da Fênix, vamos colocar assim. Só que ele não chegou nem a terminar, né? Ele tinha dito em algumas entrevistas que seriam três minisséries, mas só surgiram duas, que foi essa Canção Final da Fênix, que aqui no Brasil, em algumas edições, virou Canção Derradeira, e a Canção de Guerra da Fênix. A gente tem que dar graças a Deus que só apareceram duas, né? Porque imagina se ele completasse, né? É um arco de história bem complicado, porque ele tenta chupinhar algumas coisas que o Morrison tinha colocado, né? Inclusive, ele reintroduz um personagem que o Morrison criou, que foi o Quentin Quire. É ele que, digamos assim, que torna-se brevemente um dos hospedeiros da Fênix, né? Ele se restitui a partir dali. E é até bacana que depois o Jason Aaron soube utilizar o personagem. E aí que desboca tudo aí. Então, pra mim, assim, essas canções da Fênix, eu até achei a primeira legalzinha, assim, mais ou menos. Mas a segunda eu achei uma tragédia. Eu comparo até com o Hulk, que o Greg Pak fez o tal Planeta Hulk, quando todo mundo disse que foi muito bom. E o Hulk contra o Mundo, que é um fiasco. Eu acho que na Fênix foi parecido. Ele fez uma legal e outra completamente horrível, assim. Olha, a rigor, só existe uma coisa com o nome de Greg Pak na capa que é boa, que é Magneto Testamento. O do Caveira Vermelho também é bom. O resto é lixo. Você pode concordar comigo que essa história não faz sentido algum. Essa história vai contra o retcon do Buziek, vai contra o que o Morrison fez com a Fênix. A história da Fênix tentar recordar o corpo da Jean não faz sentido. É uma coisa meio esquisita, né? Porque a Fênix já tinha... A Jean já tava junto com a Fênix, aí depois a Fênix volta pra pegar o corpo. É uma coisa meio... Isso, você não consegue amarrar em lugar nenhum essa história. Tanto que ninguém lembra dessa história. Nenhum roteirista usa elemento dessa história. Hoje em dia. No pré-VX, ninguém nem lembrou dessa mini. Cara, na minha cronologia, isso não entra. O que acontece é que essa mini acaba do mesmo jeito que a fase Morrison acaba, que é a Jean e a Fênix se unindo numa só com a roupa branca. Então meio que dá no mesmo, assim. É, foi supérfluo isso daí. É. Engraçado até que a impressão que dá no final é que a Fênix... Que o corpo da Jean desaparece junto com a Fênix, né? Que meio que tem aquela explosão, o Shi'ar joga uma bomba lá. O que não tem sentido nenhum depois, quando o Brett Fraction tenta fazer aquela série... Aquele arco de... Das Irmandades, que tem um corpo da Fênix enterrado. Exatamente. Mas não tem corpo nenhum. Exatamente. Quando eu vi aquilo, eu pensei, caraca, mas ela não tinha corpo, não tinha a canção da Fênix. Foi estranho demais, porque assim, além dos desenhos meia boca do Greg Land, que na época tava aprendendo a copiar, tava horrível naquela fase, tem coisas estranhas, mano. Uma das cenas mais toscas que eu já vi foi o Wolverine naquele déjà vu eterno de ficar matando a Jean Grey, né, sem parar. Foi muito babaca. Não, eu achei péssimo. Não, aquilo ali eu acho até meio engraçado, assim, meio que uma piada, já que a Jean sempre morre e volta, ele fica matando e ressuscitando em uma página só. Só como piada, Léo, porque foi trágico aqui. Não, como piada eu acho válido, assim. Então, eu achei assim meio bobão, porque, por exemplo, o Fera tenta construir uma máquina pra deter a Força Fênix, coisa que, assim, ele saberia já, a princípio, pelo todo histórico que houve com a personagem, que seria algo impossível, né? A Força Fênix, tá, aquilo era a Força Fênix mesmo? Ou era um fragmento que tava no resquício do corpo? Enfim, ninguém sabe. Porque se a Força Fênix tava indo lá do espaço, o que é aquilo que tava tão preso no corpo da Jean? E o que é aquilo que ficou no coração das Cuco também, né? Também, exatamente. Mas aí o coração das Cuco também partiu, né? Quando surgiu a roupa, que ela foi embora. Então, e assim, a segunda, que é a canção de guerra, que é a história das Cucos, que a Fênix volta mais uma vez e pega as Cucos, aquilo ali eu acho trágico, assim. A coisa das Cucos serem meio que o óvulos da Emma Frost evoluídos que não tem pai, tem milhões de Cucos, aquilo ali eu acho trágico. São clones da Emma, né? É, como se fossem clones. Na prática, são clones. É. De novo, é o Peck tentando pegar elemento da fase Morrison que ele nem entendeu. Bem por aí. Não entendeu e tenta usar. Aí complica. Ele tenta lá amarrar com o mundo, com o programa maior, não dá certo, não rola. Tanto que quem lembrou que essa mini existe? Volta a falar, ninguém. Pior que é mesmo. Só lembraram, tipo assim, ó, tinha um fragmento da Fênix aonde? Ah, tinha nas meninas, então tira. É, você vê que basicamente a única consequência das minis, em um quadro, o Fraction eliminou da cronologia, que foi o fragmento indo embora. A única consequência é tangível. Então, não leva a sério isso. É. Melhor o lance assim. Todo é o seguinte, que ninguém sabe o que era aquela... Com certeza não era a Fênix que tá aparecendo agora, não era a Fênix completa. É estranho pensar que seria, sei lá, um pedaço da Fênix que tava preso no corpo da Jean Grey desde aquela época, porque senão contradiz o próprio final do Morrison. Então, sei lá, o assim, é parte da cronologia? É. Não tem como a gente dizer que não é. Tá lá. Certo? Faz parte realmente. O Great Choir, por acaso, tá aí até hoje por causa disso. Vamos interpretar assim. A gente coloca ela, mas não leva muito a sério essas duas séries. Até porque, assim, essa história da Jean acaba com ela se unindo à Fênix, a Fênix branca indo pra sala incandescente. É a mesma coisa que a fase Morrison acaba. Então, meio que, enfim. Se repete. Mas aí a Fênix branca só aparece no Echos, né? Ele meio que quer colocar ela aparecendo já de agora. Mas a Fênix Branca aparece na canção derradeira também, no finalzinho. Sim, então, é como se o Greg Peck quisesse adiantar o que ele já prevê no Echos de Amanhã. Ah, sim, que é no futuro, entendeu? Ele já quer colocar de agora, quer dizer, olha, foi a partir daqui que ela virou Fênix Branca, seja lá o que ela for, que eu não entendi. Aí manda, né? Ele quis puxar o sardinha pro prato dele. E o canção final é Chuta o Pau da Barraca, que quando a derradeira canção da Fênix se detém na Fênix, ele tenta voltar a ideia de que o Sublime criou as Cucos, estranho, né? Porque as Cucos já não tem uma origem meia boca quando surge pela fase Morrison, né? Pra serem uma arma de destruição de mutantes, mas que seriam, entre aspas, capazes de suportar a Fênix. Só que a gente viu na própria derradeira canção da Fênix que a Emma não era capaz de conter a Fênix. Realmente. Ela nunca, a Emma nunca foi uma mutante nível ômega pra conseguir reter esse poder. O Kid Ômega, sim. O Quaint Inquire, sim. Tanto que seria bacana se tivesse seguido esse caminho. E seria bacana se o Quaint em algum momento tivesse um pouco do fragmento e pintasse miséria. Aí seria uma história interessante. Não foi o que foi seguido, enfim. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu até ia comentar antes e esqueci. No final, no Ecos da Manhã, eu tava olhando hoje mesmo essa história. E no finalzinho, quando a Jean tá refazendo lá, cortando o futuro ruim, fazendo novo. Aí chega um desses avatares da Fênix e fala com ela assim: ah, você tem que... Disseram pra te dizer que pra você criar um futuro melhor desse que você decepou, você tem que regá-lo com sangue do próprio coração, não sei o quê. E esse carinha, ele parece muito com o Quaint Inquire de hoje em dia, assim. É, eu acho que o Quaint tem potencial de, sei lá, num futuro próximo, ser um hospedeiro. Ele tem, se for usar isso, né? Ele tem o cabelo rosa, assim, moicano. Eu achei, porra, na época eu nem me liguei nisso, mas hoje eu achei ele bem parecido com... Não tinha uma realidade, uma coisa desse tipo agora. Ah, mas é spoiler, enfim. O Quaint aparece com uma roupa branca, uma roupa parecida com a da Fênix branca, tudo, assim, no Aaron agora. Não, mas isso aparece na edição 4 já, quando ele vai vislumbrar o futuro, o Deathlock lá tudo, e uma delas é essa, né? Isso saiu no Brasil. Eu lembro que outro dia eu fui folhear uma revista pra ver em que ponto que tava. Já saiu no Brasil, sim. Um uniforme preto, quer dizer, eu acabei de ver a imagem aqui, vou ter que mandar pra vocês aqui. É um uniforme preto. Coloca aí, inclusive, com o link ali. Mas aí, até pra não estender demais o podcast pra falar dessas histórias ruins, né? Vamos parar por aqui e fazer até um interlúdio, porque, querendo ou não, antes dessas histórias, houve uns hospedeiros intermediários aí que vale a pena a gente pincelar. I've died more times than I can count. So this was nothing to me. Think that was bad? Could have been much worse. Much. Quem já começou a ler os quadrinhos a partir dos anos 90 deve lembrar de uma minissérie que houve na Marvel, que comprou na época, foi a Cross-Gen, né? Não, foi a Malibu. Malibu, exatamente, a Malibu. Que é a Ultraverso versus X-Men. E que o mote principal da história, vejam só, é a volta da Fênix. A Fênix estava afastada há tanto tempo, ela aparece em outro universo, esse universo que a Marvel tinha acabado de comprar, e pelo menos dois personagens daquele universo, né, daquele grupo, ela chega a possuir. Um deles é o tal do Amber Hunt, e depois é o Prime. Eu acho o contrário, primeiro é o Prime, depois... Faz muito tempo que eu não li essa história, eu nem sei porque comprei, na verdade, eu achei horrível. Eu comprei porque eu tinha uns 10 anos de idade, Léo, você lembra, tem memória pra isso? Explica um lembro pouco muito Eu lembro muito vagamente, assim. Vai, se sacrifique, né? É curioso até que a Abril nem lançou essa revista, saiu pra Mythos na época. É porque a Abril já tava perdendo os direitos na época, né? Uhum, as duas minisséries do Traverso saíram pela Mythos. Uma foi aquela da Manopla do Infinito e outra foi essa da Fênix. As duas saíram pela Mythos. Assim, o nome da revista no Brasil era Ressurreição da Fênix, uma coisa do tipo, eram duas partes. Que era durante a época do Massacre, até, que até a publicidade brasileira dizia até Fênix no céu e Massacre na terra, não sei o quê. O negócio é que tem o teleporter lá, uma parada assim, que os X-Men vão pra nesse outro universo que a Fênix tá ressurgindo lá. E aí tem um monte de herói bem esquisito, assim, que mesmo pros anos 90 eu já achava eles bem esquisitos, assim. E aí o Fanático tá naquele universo também, o Cavaleiro Negro também, não sei por que eles foram para lá. Então parece que o Fanático ia parar naquele grupo, né? Eles estavam de alguma maneira tentando transformar o Fanático num herói. Ele aparece mais de uma história. E isso é por conta dessa minissérie da Manopla do Infinito, eu acho. O Cavaleiro Negro tá lá por conta disso, eu acho. Sim. E aí eu sei que a Fênix aparece lá e domina esse tal de Prime, que ele é tipo um Superman, bem parecido com um Super-Homem, assim. É um cara fortão com uma capa e tal. Aí ele domina ele, aí tem um lance lá e tal, eles ficam brigando com ele, os X-Men aparecem lá e ficam brigando. E aí no final eu sei que tem uma menina que ela tá em casa com o pai dela, assim, e ela tem uma ligação com a Fênix, ela fica olhando a Fênix, assim, e tal. E aí depois ela vira a hospedeira da Fênix. E parece que ela tem superpoderes, ela vira a hospedeira e que... Parece que ela que devia ser a hospedeira, ela tinha um destino de ser, uma coisa assim. Eu não lembro muito bem. Aí eu sei que no final tem mais briga, parece mais personagens mais estranhos ainda, os vilões mais estranhos ainda. E aí no final, eu nem lembro, eu sei que a Fênix... Eu sei que fica tudo bem, a Fênix vai embora, eu acho, eles voltam pra Terra e salvam o mundo lá. Não isso expliquei não muito bem, não. Não tem repercussão nenhuma pro universo 66, né, pelo visto. Não, é, parece... Tirando o retorno da Fênix, né? É, então, parece que retornou aí, o pessoal lembrou que existe aí, quando ela começou a sambar pro lado de cá, né? Coisa do tipo. E essa, parece que essa Fênix é a Fênix do universo 66. É isso, parece que isso que conta, assim. É, porque a princípio a Fênix, assim como o Galactus, bem que isso mudou recentemente, era pra ser um só em qualquer universo, né? Ó, o lance é o seguinte, até pra lamber um pouco, pra não só falar dessa minissérie aí malfadada, teve outros hospedeiros aí, tanto nessa realidade quanto em realidades alternativas, que já foram associados com a Fênix, né? Antes da gente se caminhar pro final, vamos lembrar alguns aqui. Pegando aqui da lista, por exemplo, a gente falou do Kid Ômega já, né? Do Roshi, vamos lá, entre aspas, o Corvus, das Cucos. É, o Professor Xavier é um importante, por exemplo. É, ele brevemente, né, durante a fase dos Piratas Siderais. Você lembra disso? É, não saiu no Brasil, né? Tem uma mini, Professor Xavier, Professor X e os Piratas Siderais. Foi no período que ele ficou lá em recuperação, lá no espaço sideral. Esse rolou uma mini e não saiu aqui no Brasil, então eu não li. Eu sei que isso aconteceu, mas não li, não. O Wolverine também, que ele vira Fênix Negro na mini do Aaron também, né? É, no Wolverine e o Homem-Aranha, né? Essa primeira saiu do Grandes Heróis Marvel. Grandes Heróis Marvel aqui. Que o Homem-Aranha enche o saco dele até. Aquele foi um grande momento da Fênix. É, ele se livrou da Fênix por encheção do saco do Homem-Aranha, né? E essa do Homem-Aranha, que eu não sabia que saiu o Homem-Aranha 25 aqui, Spider-Man. É, também, isso aí é completamente alheio a mim. A princípio, na realidade, dessa realidade, né, o Homem-Aranha também foi possuído. E o Noturno, durante a fase da Fênix Negra, ele também chegou a ser brevemente possuído? Disso eu não lembro, não. Então, eu acho que essa menção que tem aqui é na época da Rachel ainda, talvez. Não sei, hein? Não, diz que é na fase da saga da Fênix Negra. Foi reduzido pela Fênix Negra. É, e brevemente ela deve ter tentado entrar nele, ele meio que por sua fé lá, alguma coisa desse tipo, deve ter repelido. A Madeline Pryor e Inferno, vamos dizer assim, brevemente, né, a gente pode colocar aqui. E aí teve, por exemplo, dois What Ifs. Um com o Vulcano, que eu acho que foi aquele relacionado com a Guerra dos Reis, né? Esse, infelizmente, eu li, né? Lembro que saiu no Brasil, que era horrível. Ah, saiu? É, que tinha, eles pegavam o Cable, a família Summers inteira, era horrível. Foi na época do Brubaker mesmo, da Ascensão e Queda, aí teve esse What If, assim, não sei. E também teve um com a Tempestade, que eles chamam de Storm Phoenix. É, acho que esses são os principais, né? Aí, só pra mencionar, já que a gente não vai entrar em detalhes nisso pra frente, durante a minissérie Vingadores vs X-Men, é citada uma história de uma personagem relacionada à mitologia do Punho de Ferro, que é essa Fondin, em que mostra que, ou seja, houve outros hospedeiros da Fênix entre a Jean e aquele Feron, né? E seria essa Fondin, que quando a Fênix veio em dado momento, acho que foi uns 100 anos atrás, por aí, me corrija se eu estiver errado. Centenas de anos atrás que falo, né? Então, um tempo X de centenas de anos, ela foi treinada lá pelos monges do Templo do Kulun, pra conseguir domar a Fênix, né? Ela usou o dragão, que seria o símbolo daquela cultura, pra brigar junto com a ave de fogo e assim conseguir dominá-la, né? Depois a ave foi embora, se repeliu, né? Ela fez o que fez e foi embora, não foi isso? Foi. Na verdade, ela saiu da Terra, não saiu, não? É, eu não sei se a menina foi junto. A menina foi junto? Ela a menina foi junto, eu acho. Ela tá lá naquele meio, procurem aí no da Ecos da Manhã, deve estar escondido uma fondinha lá. Eu tenho quase certeza que ela foi embora. O lance todo é que ela é usada, inclusive, já que a Napanini bagunçou mesmo a ordem cronológica, a gente vai falar disso agora mesmo, pra contextualizar a história pra a Hope Summers ser treinada pra conseguir realmente conter, né? Tomar o poder quando a Fênix incorporar ela. E, na verdade, se você for olhar a rigor, é um dos raros momentos que o Bendis usa a cronologia da editora certo, porque lá no Punho de Ferro do Fraction do Brubaker, eles falam de um punho de ferro que foi apagado da cronologia. E acaba sendo essa Fong-Gi. É, foi uma maneira até, porque a história do punho de ferro, a mensal, foi descontinuada, né? Uhum. O Matt Fraction não ia continuar essa história, então o Bendis aproveitou e... Eu acho que durante a conversa deles, ele deve falar, ó, vou aproveitar isso aqui, viu, Matt, deixa eu pegar essa personagem aqui e dar um fim pra ela. E se você for olhar a rigor, é uma história meio babaca, só que é legalzinho de se ler, tem um... Não, eu gostei, não achei babaca, não. Assim, tem ótimos desenhos. É, deu pra fechar bastante na arte daquela... Mas é um timezinho legal. O Bendis tem mania. Acaba amarrando até com a Shield do Hickman, que não saiu no Brasil. O Bendis deu uma caprichadinha ali de amarrar a história recente do editor, coisa que ele não costuma fazer. É uma leitura que vale a pena. E acaba sendo bem importante pro fim de OVX, sem dar spoiler. É, isso, uhum. cria um precedente de que treinando, com o treinamento deles, a pessoa consegue lidar com a Fênix, né? É aquele negócio, né, de você assumir o poder, né, a quantidade de poder absurda, e ter, digamos assim, o equilíbrio mental pra conseguir domá-lo. Que é isso, mais ou menos, o que mostra essa história da Fong-Gi, né? Sim, e uma coisa é que a Fong-Gi era uma menina ruiva, isso era raro lá em Kunlun, né? Eu acho que a Força Fênix tem alguma coisa com ruiva, velho. Exatamente, é o que eu ia dizer. Tem gente que acha que só os Grey podem lidar com a Fênix. Acho que só os ruivos podem lidar com a Fênix. É, Wolverine e Força Fênix sempre atrás de uma ruiva, né? Ai, ai. E aí, quem leu as histórias dos Vingadores Secretos também viu que o Marvel brevemente foi ressuscitado pela Força Fênix, né? Isso é horrível. Isso é um lixo. Talvez o pior tainho de vestir seja esse. É. E aí é mal utilizado pra caramba. E acho que é mais uma vez tentando ressuscitar o Marvel gratuitamente, né? Sem necessidade nenhuma. Pra matar de novo. Bom, então esses aí, vamos lá, pincelando direitinho, são a maioria dos hospedeiros que houve até então, né? Surpreendentemente, como falou aí o Bento, até o Homem-Aranha, sabe-se lá quando... Eu acho que deve ser dessa Spider-Man 25, acho que é dos anos 90, no mínimo. Essa revista é aquela que o Todinho lançou, que antes da X-Force 1 era. Antes da X-Men 1 era o gibi mais vendido da. Todinho explique pro leitor novo, porque tem muita gente que nem sabe que. Pra muito leitor novo, Todd Mark Palani é criador de bonecos. É aquela revista do Todinho, só que eu acho que ele já tinha saído nessa época, se eu não me engano. Eu olhei aqui no Google, Parece que o Excalibur tava na história também. Spider-Phoenix. É. Essa aqui vai entrar como um easter egg, né? Quem souber direitinho o que é isso, manda um e-mail pra gente. Que eu mesmo não li. Me surpreendi agora. A capa diz assim, Behold, que é, sei lá, testemunha fúria da Aranha Fênix, Spider-Phoenix. Mas assim, eu acho que o Homem-Aranha conseguiu lidar com a Fênix por causa da conexão dele com as ruivas também. Também tem essa, né? Olha, mais uma vez relacionado com a Blizzard. É, aqui só uma coisa. Aqui tá falando que essa edição era tain de Infinity War, daquela série do infinito do Jim Starlin. Um tain, assim, uma consequência indireta. Eu não sei, não. Ficou mais confuso ainda pra gente. É. You're about to deal with forces you can't possibly comprehend. Bom, e já se caminhando para os momentos finais, a gente tem que começar a falar sobre a Messias Mutante, né? Que desde o comecinho já começa a mostrar sinais de que ela tinha uma ligação muito forte com a Fênix, né? A gente já tinha comentado em Dinastia M, né? Que tinha aquela relação do Alaska, já que quando a... Wanda soltou aquelas palavras, né? Chega de mutantes, uma concentração de energia pairou sobre aquele lugar. A gente não sabia se tinha realmente a ver com o nascimento da Messias ou se era com aquele coletivo, enfim. Mas o que é certo é o seguinte, muitas coincidências, por exemplo, ter a menina ruiva, a menina nascendo no Alasca, que tem tudo a ver com a história dos Summers, né? E logo que ela foi pro futuro, alguns sinais singelos que a gente via relacionado com a Fênix era, por exemplo, um reflexo da ave pegando fogo nos olhos dela. Uma das coisas que mais chamou a atenção logo que surgiu, logo nas primeiras histórias da mensal do Cable. E aí, mais pra frente, já nos momentos finais, ela começa a desenvolver realmente aquelas energias relacionadas ao fogo. Tá bem claro que tinha alguma coisa a ver com a Fênix ali. Quando ela vem pro presente, né, na segunda advento, logo quando tudo se encerra, que ela realmente mostra todo o poder dela, né, o que ela seria capaz, começa a surgir as luzes, né, os primeiros 5 mutantes, mais uma vez se mostra aquela energia saindo dela, né, aquela coisa relacionada com a Fênix. Em Vingadores vs X-Men Zero, também mostra a energia Fênix surgindo, o Cable falando que tinha alguma coisa a ver, explicando pro Ciclope, deixando claro isso. Então, mais sinais de que ela é a hospedeira da Fênix, não tem, né? Inclusive, quando as 5 luzes vão surgir, que ela tá no, depois, logo depois da segunda de vento, que ela tá naquela fogueira, assim, de comemoração, tá tudo bem. E aí, o fogo da fogueira fica no... A Emma vê, assim, ela fica na forma da Fênix. E a Emma vê a Jean Grey. A Jean Grey aparece, assim, não sei se é um flashback, se é uma visão. Aparece a boca da Jean Grey, assim, falando alguma coisa. E aí, acontece aquela coisa das 5 luzes surgirem. O Kenji, que é um dos últimos mutantes que ela vai capturar, quando ela tá combatendo ele, ela também tem uma visão da Fênix ou alguma coisa desse tipo, não é? Diz aqui que ela... Que durante essa luta contra o Kenji, ela ficou inconsciente. E aí a Força Fênix apareceu pra ela e chamou ela de filha. E disse que as outras luzes precisavam dela. E ela recuperou consciência e conseguiu derrotar o cara. O lance é que essas luzes realmente, além de serem os primeiros mutantes a aparecer, né? E ela que despertou cada um deles, também tinha um tipo de profecia, vamos lá, relacionado ao surgimento da Fênix com eles, né? Isso fica meio confuso a partir de agora. Porque o Kenji, por exemplo, morreu. Oh, que rola que quem falou isso foi aquele... Aquele robô... Qual que é o nome dele? Né? Unit? Unidade? Ele fala do que ele já viu em outro planeta, da Fênix chegando e ter o Avatar e as 5 pessoas em torno dela que ajudam a estabilizar. Só que, assim, eu acho que isso não tem muito problema, porque o... Além de ser uma história bem interessante, a gente não pode levar a sério o que aquele Unidade fala, né? Porque ali ele podia estar mais ou menos tentando desestabilizar a equipe, manipular a Hope. Ele joga dos dois lados, né? Na verdade, ele joga no lado dele. Aham. Mas de qualquer jeito, mal é uma história que dá pra você conciliar. Porque as 5 luzes estiveram com a Hope no momento de... Até o momento de estabilizar os poderes dela. Ela tá mais um passo preparada pra receber a Fênix. É um negócio com uma boa vontadezinha, você encaixa ali. O lance todo é que muita gente começa a ficar jogando, por exemplo. E se os 5 avatares, vamos dizer assim, 5 conjugados com a Fênix, sei lá como é que chama a palavra aí, não forem aqueles 5, mas sejam, por exemplo, né, os 5 que acabaram de tabela ganhando o poder da Força Fênix. Quem acabou de ler essa edição aí que sai em junho, vai ver que o Ciclope, a Emma, o Namor, né, Colossus e a irmã dele, Lyanna, se tornam avatares da Força Fênix, né? De pedaços, né? De fragmentos da Força Fênix. Que surpreendeu todo mundo. Eu até lembro, por exemplo, da revolta do Bento, né? Que quem escreveu essa história foi o Matt Fraction, né, Bento? Tudo que o Fraction faz, né? O dedo podre é foda, né? O Bento, quando leu essa edição, não sabia nem o que tava rolando, que eu só fui ler depois. Eu só vi o Bento mandando assim um recado pra mãe do Fraction, né? Tananã, dona senhora Fraction, né? Mandando ela pra aquele lugar. Eu falei, caramba, o que aconteceu com a história, né? Tava indo tão bem, todo mundo falando tão bem, de repente desandou. Assim, esse quinteto, à primeira vista, assim, ele dá uma coisa meio um Power Ranger, assim, dá um medo, assim. Depois... O medo é do uniforme, né? Principalmente do Ciclope. Eu achei uma reviravolta bem interessante na história, viu? Assim, depois, na segunda vez que eu vi, eu já comecei a gostar, mas na primeira vez dá um estranhamento mesmo. Foi um lance bem inesperado, ninguém tinha ideia que aquilo poderia acontecer, e deu uma dinâmica diferente pro VX, porque passou de um simples conflito entre Vingadores e X-Men para uma coisa mais, com uma geopolítica maior, um lance mais global. Eu achei o conceito do Fraction interessante, muita gente no Brasil chiou. Eu acho que foi muito rápido. O segundo ato, que são só três edições, é muito rápido. Já tem um negócio que vai sair agora no Brasil, agora mesmo em junho, que é o Chega de Vingadores e tudo mais também, que é muito rápido e tudo mais. É muito atropelado. Fora que, talvez seja a coisa pior dessa ideia aí, tudo é que tudo é culpa do Stark e parece que ninguém lembra disso depois, né? Porque não ele é que... culpa do Stark, cara. Veja só, se o Stark não tivesse feito o que tinha feito, poderia ter sido muito pior, porque a menina não tava treinada ainda. Aí, o Stark, pra mim, eu não vou nem me adiantar, porque isso é discussão pra depois. Mas o grande herói da história, pra mim, é o Stark. Vocês ficam metendo pau no cara, mas o cara fez tudo certo. Se ninguém culpou o Stark, eu já tô tão acostumado com ele fazer bobagem. Se ia ser uma culpa mais, uma culpa menos, então nem vale a pena julgar o exército na conta dele. Deixa por isso mesmo. Mas assim, essa coisa do quinteto da Fênix, eu também concordo com o Henrique que realmente a história a partir de agora vai ficar diferente, assim, isso vai dar uma dimensão bem diferente para as coisas e eu acho muito bacana, assim. E dá para amarrar isso aí melhor, igual o que você tá falando. Naquele lance de unidade, isso aí amarra bem melhor. Porque aí contextualiza, né, porque ele falou. Isso, e sem dar spoiler nenhum, mas um negócio que rola no final da mini amarra também com isso aí. Uma frase que fala no final da mini amarra com isso aí também. Então acaba fechando um pouquinho. Apesar da surpresa que o Bento aí não gostou e disse ser muito corrido, a gente pode olhar numa perspectiva boa, que a saga não ficou arrastada. Se fossem 12 edições, mesmo que fossem quinzenais, só da briga deles até no final a Fênix chegar aqui na Terra, talvez virasse um novo Invasão Secreta. Não, eu concordo. Não, ficou arrastado. Claro, é porque assim, essa saga aconteceu muita coisa. Invasão Secreta é a mesma coisa em 9 edições. Essa saga acontece muito. Tem as duas viradas de ato, como já tinham sido anunciadas já nos teasers e tudo mais, saíram lá nos Estados Unidos antes da saga mesmo. Já era de esperar. A gente sabia o quê, mas era esperado que iam ter grandes viradas. Foram viradas excelentes pra dinâmica. O problema é que fica. É muita coisa. A virada é tão sensacional, ela vira 180 graus, assim, tudo, que aí fica foda de trabalhar em 3 edições só. Mas acaba que isso foi bem explorado nos países. Aqui no X-Men do Gillen explora muito bem os Phoenix Five. As 9 edições do Dylan que estão saindo nessa parte são muito boas. Acaba explorando bem esse status quo. O que eu acho que é o seguinte, realmente, quando começa a ter essa virada, pra você explorar bem o que acontece cada uma, deveria ter tains de muita qualidade. O que não acontece. Não é muito aproveitado, por exemplo. O Brasil começa essa lambança toda, que a Panini resolve adiantar as revistas mensais antes de sair a minissérie, e aí é que, sabe, bagunça tudo. Mas você vê, por exemplo, o que o Henrique falou aí, contextualizando a fonte e a história do Punho de Ferro na história. Gostei. Algumas coisas que mostram, não vou querer me adiantar, né, mas que vocês vão ouvir aí brevemente aí nos tains, a perspectiva de cada um desses ex-Fênix, né, o que que leva a eles. Como é que a Força Fênix atua sobre eles? Ela não só dá poder pra ele. Como o Léo falou aí, ela é também uma força meio passional. E por ser passional, ela exacerba o que cada um tem de mais, né? De sentimental, inclusive. Isso. Inclusive, tem uma edição que saiu pelo Infinity, que eu não sei se vai sair aqui no Brasil ou não, que é logo depois que o Scott ganha esses poderes, ele tá com telepatia, ele tá ouvindo o que as pessoas falam. Ele tá muito confuso, assim, ele vai pra Lua pra conseguir pensar melhor. Aí lá ele vai pra na área azul, aí ele faz uma Jean feita de poeira lá, eu tô conversando com ela só pra ele poder pôr a cabeça no lugar. E essa Jean fala pra ele que a Fênix faz justamente isso. Ela pega uma característica da pessoa que tem de mais forte e deixa isso maior, assim. Que no caso dela era uma pessoa meio passional, a Fênix fala passional. No caso do Ciclope, ele é muito... Ele é meio analítico e meio que ele... Sempre assim, ele se acha que ele tá errado, ele é muito... Ele meio que se julga muito, assim, ele sempre... aquela coisa do Ciclope antigo, ser muito certinho, é meio que isso, assim. Ele sempre tá preocupado com tudo. E meio que... dele ficar meio sem sentimentos, assim. Dele ficar analítico demais e meio que perder o fator humano das coisas. Isso faz um certo sentido na história, porque umas decisões que ele toma ali são meio... Ele meio que não leva em consideração que as pessoas vão pensar sobre aquilo e... Ele exagera um pouco ele fica sendo analítico demais, estrategista demais, um pouco sem sentimento. Que é meio que isso, a Fênix pega uma característica da pessoa e amplifica isso. Essa coisa que o Cover falou. essa edição não vai sair no Brasil, não. Já falaram que os Infinity não vão sair, mas é uma história muito boa. Um dos melhores materiais funcionais de ABX é essa Infinity edição 6 ainda. Realmente. É melhor do que as outras que saem até, as outras são mais ou menos, mas essa aí é muito boa. O lance todinho é o seguinte, até quem leu até agora vê que a Rachel, apesar de todo o treinamento militar que recebeu do Cable, e a gente tinha discutido até anteriormente, ela bebe ainda daquela necessidade de ser uma criança, né? Em segundo evento a gente vê ela se interessando por um negócio de beleza e por aí vai. Então ela, ao mesmo tempo que ela, em teoria, é um soldado e ela quer se firmar como um soldado, tem aquele lance que ela tinha combinado com o Wolverine de que se nada desse certo, ela queria que o Wolverine fosse lá e matasse ela e garantisse, tivesse realmente segurança, né, e não vacilasse de querer matar ela. Ela é uma humana, ela é fraca. Então, naquela situação da Lua, ela, pô, princípio eminente de vir uma entidade cósmica e de repente tirar a tua, não que te mate, mas tirar a tua consciência daquele lugar. Praticamente uma morte. Você recua. E aí, por mais messias que você fosse, você tem, digamos assim, sua tentação e você duvida de você mesmo, né? É uma coisa até bacana de se trabalhar, né? De humanizar um messias. E aí, tira ela da jogada, né? Dá um tempo pra ela receber o tratamento dela, né? Receber o treinamento, né? Que não é só com Punho de Ferro, mas como a gente viu também com Homem-Aranha. E aí dá margem pra trabalhar, digamos assim, o muito poder, né? Sem treinamento nenhum, mas com muitas ideias, que é com esses 5 Fênix. E isso que é o bacana dessa nova etapa da minissérie, né? O que é que você faria com tanto poder, né? Cada um tem seus planos, cada um quer fazer do seu jeito, né? Planos isso. Magníficos todo mundo tem, mas será que ele engloba todo mundo ou será que ele é o certo? Querendo ou não, sabe que isso esbarra muito, na minha opinião, com a ideia do Pietro de dar um sonho pra todo mundo em Dinastia M, de querer fazer um mundo perfeito. Tá quase ali. Tá quase a mesma coisa. É a utopia. Eu acho que tem uma coisa também assim, de... É um povo que não tem voz. Então quando ele consegue ter o poder pra fazer o que ele quer, ele se fecha demais. Tipo, acaba se tornando uma ditadura, assim. Ele não ouve a opinião de ninguém porque a opinião dos outros sempre fez mal a eles. Ele acaba exagerando na contramão, assim. E eles têm boas intenções, mas não têm limites, assim. E o Xavier, quando ele confronta... Ele vai logo no começo desse novo ato, começa com o Xavier e não fala com o Ciclope. E o que falta no Ciclope é um pouco essa coisa do Xavier de realmente pensar no que as pessoas sentem, o que as pessoas pensam, assim. De não tentar forçar demais uma coisa pra cima delas, porque elas vão acabar se voltando contra você. Não sei se teria dado certo se o Ciclope fizesse assim, mas... É aquela coisa que eu acabei de falar, assim, dele acabar ficando analítico demais e perder um pouco da noção de sentimento, de que a pessoa tá, do que a pessoa tá pensando e tal. Eu só queria acrescentar que uma das melhores ideias foi essa da Fênix, ao estar dividida no 5, cada um não ter a fração completa, então fica aquele desejo de possuir também a parcela que tá no outro, o que causa intriga também entre eles, o que nunca tinha sido explorado, né? Porque aí mesmo a gente já disse, por exemplo, que embora que muito tenha pensado que a Jean tivesse a parcela inteira da Fênix, a gente sabe que esteve na espada lá do Hulk Shear lá, tal, não sei o quê. Então, algo que nunca tinha sido trabalhado, né, sob essa ótica, é trabalhado na série, que a parcela fragmentada não tem o poder todo, e aí fica aquela ânsia de, se o meu amigo não tivesse, meu aliado amigo não tivesse a parcela da Fênix, eu teria uma parcela superior. Isso se chama-se Highlander. Quem assistiu sabe que é. Assim, uma coisa que muita gente fala é que assim, essa, o roteiro dessa série é furado. Uma coisa que eu acho que tem de furado é bem no início, assim, bem pra começar a começar. Porque como a gente viu durante esse podcast inteiro, a Fênix já teve na Terra milhões de vezes, a assinatura da Fênix teve na Terra milhões de vezes, e só agora o Tony Stark tá preocupado que viu uma assinatura, meu Deus, vai acabar o mundo. Mas sempre teve milhões de assinaturas da Fênix e ele nunca teve nem aí, assim. Isso eu acho um furo. O Tony só tem se metido, até pra defender ele, em coisas fora do ambiente tecnológico, somente agora com a Essência do Medo, né? Isso mudou, a Essência do Medo mudou muito a perspectiva do Tony. Ele começou a querer encaixar magia no rol de conhecimento deles. Coisa que até então, só quem mexia com tecnologia e magia era o Doutor Destino. Pantera um pouquinho também, né? Mas isso eu não vejo nenhum problema, porque é que nem... Falaram na primeira edição. que depois de invasão secreta, o presidente pediu para ser avisado de qualquer evento cósmico. E outra coisa que a gente tem que levar em conta também é que eles foram precipitados com a chegada do Nova, e a assinatura que estava vindo era a Fênix na integralidade. Logo, eu não vejo nenhum furo nisso aí, não. É somatório. O presidente pediu para ser avisado depois de invasão, a Fênix estava vindo no todo, o Nova chegou derrubando o avião. Então eu acho que acabou amarrando ali. Eu acho que assim, é aquele negócio, né? Faz... É, em algum momento ele ia se interessar por isso e foi agora. Então o Tony tá entrando nesse rol aí. É, faz um certo sentido mesmo. Porque assim, na hora que ele fala assim, essa é uma assinatura que desde que a Jean Grey morreu, a gente tem prestado atenção pra ver mas se ela aparece. Mas é isso que eu também tenho que chamar atenção. Essa frase... A saga da Fênix Negra, ela é contida dentro do micro-universo dos X-Men. Não foi algo aqui na Terra que chamou a atenção do planeta. Ela aconteceu no quintal durante o combate na Terra. Foi no quintal. Ela não ameaçou o planeta inteiro. Ameaçou? Que eu saiba, não. E aí foi lá pra Lua. Então, pra grande humanidade, os X-Men salvaram ela, mas ninguém soube. Não, é o que eu acho, assim, que me pareceu estranho. Essa perspectiva do Henrique faz sentido mesmo. Acho que aí até fecha bem. Mas, que o Tony Stark fala assim, desde que a Jean Grey morreu, a gente tá procurando essa assinatura... E a primeira vez que ela aparece, isso é um furo, porque ela já tinha aparecido várias vezes e ninguém se preocupou, assim. Mas realmente, essa perspectiva de que o presidente agora quer ser avisado e tal, faz sentido, realmente, pra mim fechou legal. Então, a gente vai até parar por aqui, que a gente até pincelou algumas coisas aí que já são de edições futuras, ninguém quer estragar a leitura de ninguém, apesar de aqui no Brasil tá tendo esses... probleminhas cronológicos, né, de lançamento entre as mensais e a minissérie, mas enfim, estamos no nosso terceiro podcast relacionado à minissérie Vingadores vs X-Men, e lá para setembro, quando a gente se encerrar, aí a gente vai fazer esse grande apurado, provavelmente a gente vai falar mais sobre se esses 5 Fênix estavam certos, se agiram de acordo, se não agiram. Vai ter uma pequena brigazinha aí, a gente vai juntar 2 times aí pra discutir esses 2 lados. Então, a gente vai encerrar por aqui e até o próximo podcast. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.